Amigos de Diversão, começando a sua 275ª edição para falar sobre os bonecos mais escrotos do mundo dos jogos. Tchum, tchum, tchum. Odeie, que odeie. Odeie! Pra quem não sabe da mole, eu sou o ódio, quer dizer, o ninja inimigo, e na semana tem o odioso lapso. Mestre lapso. Sabe quando o Tommy perdeu os poderes e passou a ombreira pro Jason? O PP me passou a ombreira dele agora. Agora eu sou o mestre lapso. De vez em quando eu vou sumir no meio do episódio e eu vou falar de assuntos de 5 minutos atrás. Então preparem-se. O furioso do Senhor da Eternidade. Cara, a minha participação nesse podcast vai ser meio apagada porque eu sou só amor. Claro. Você é puro. Dia da mentira já passou, tá? Yau, vral, yau. Mudar o quê? Dia da mentira já passou. Aniversário da GG já passou. Puto, Daigo! Os americanos odeiam Tingle. Quem é Tingle? E os beduínos contornam aquele, essa porra. Aquele bicho horroroso que voa de balões no Zelda. Ah, tô ligado. Parece o rancoroso Bodinho. A gente vai fazer um programa pra homenagear o elenco de apoio de Sonic. Parabéns. E amável GG. Por que que eu não mereço um nick de ódio também? Qual o problema? Só porque ela é mulher? Tem que ser rosa ela? É. E amor? Achei sexismo isso. Eu fiz puta na esse desgraçado da cabeça. A gente tem que ter uma coisa. Cara, do ódio tem... é por nunca ver a GG manifestar ódio. GG, na verdade, é pra ver o boneco que você vai odiar esse programa. Vamos começar logo essa merda. E é isso aí. Nessa semana, odeie, ódio. Bonecos escrotos, histórias escrotas, elenco escroto, roupa escrota, características escrotas, personalidade escrota, profundidade escrota, tudo isso muito mais depois do Ximenes. O odioso Ximenes. Odioso. Ximenes realmente destaca ódio. Teve algum episódio que a gente gravou que a gente não triggerou a GG nos primeiros 30 segundos? Olha aí. Complicado. Tem que fazer um estudo de causa nisso aí. Vamos fazer gráficos. Castro, eu acho que se você fosse um mutante, seu poder ia ser triggerar a GG. Tipo assim, eu consigo. Com certeza. Antes de você chegar ao programa, você tem que passar pelos e-mails. Sim, nós somos a linha de frente do programa. Nós somos os linebackers vindo pra cima de você com fúria no olho. A gente é a comissão de frente, boladona. É, nós somos uma comissão de frente. Foda-se o Joãozinho 30, porque essa leitura de e-mails do Baixo Frente é socorro. Esse é o programa. Eu em sua edição, eu não sei qual é o número. Se o host não faz o mínimo esforço, eu muito menos. Aqui está do meu lado o senhor da eternidade. Também não liga com o número. Muito menos, nós somos de humanas. Números pra nós significam poucas coisas. Pois é. Eu não gosto nem de dinheiro, pra vocês terem uma ideia. Mentira, você gosta de dinheiro, sim, Guzão. Não gosto não. Ah, agora não gosto não, porque eu mal vejo ele. Como é que eu vou gostar de um troço com maconha? Ah, tá bom, entendi. Você não tá familiarizado com o dinheiro? O que dizer desse dinheiro que mal conheço e já considero pacas? Entendi. Mas o primeiro e-mail do dia é do Barba de Sabonete. Não consigo me recordar se esse foi um dos nossos. Eu acho que ele já brotou. Acho que não é a primeira vez que ele brota, não. Não, sim, com certeza não é. Mas eu não lembro se foi a gente que deu esse maravilhoso nick. Se fosse... Cara, é possível, mas eu não lembro. Depois você confirma pra gente aí, Barba de Sabonete. É, confirme, porque eu também não vou voltar nos meus antigos. Eles estão todos aqui, mas eles são muitos. Sim. Então nós vamos ficar quietinho. Bom dia, caros amigos, aqui é o Barba Sabonete. Como assim a sessão de e-mails é um empecilho? Aparentemente ela é. Pelo contrário, é uma parte fundamental do podcast, um link direto com a voz do povo. A sessão de e-mails às vezes é tão divertida quanto a pauta do episódio em questão, do mais lindo episódio de Final Fantasy XV. A controvérsia. Mas também não é difícil, né? Mas... A controvérsia sobre a pauta do episódio em questão e a controvérsia de ambos os lados. Sempre há controvérsias. Isso é verdade. Ou se nós somos bons. O lance é que a gente tá aqui e a gente é obrigatório, entendeu? Tem. Você então, tem que passar por nós. Chora. Você tem que nos enfrentar. Você tem que enfrentar Shenlong pra ter uma chance. Pois é, a gente é tipo sub-boss do podcast. Ah, olha que bonito. Chusquito. Então vamos logo para cima. Nossa, amigo do Chusquito, que ele. Eu não sei o que significa essa merda, tipo um mosquito da Xuxa, sei lá. Nossa, ou... poderia ter sido um belo marketing. Enfim, tipo, tem o Chuchucão e tem o Chusquito. É Chuchucão, na verdade. Teve E antes disso teve o Xuxo, que é o cachorro original da Xuxa. Xuxo era top. Enfim. Olá, pessoas que estão. Que aí estão. Aqui quem escreve é o menino do Nick Bonito Xusquito. Caralho, hein? Poeta. Menino do Nick Bonito? Que poeteiro. Vem por meio deste e-mail comentar uma coisa que foi falada no episódio, que seria sobre lançar Adventure Games nos mobiles. Cara, com certeza já tem. Que foi o merda que falou isso? Enfim. Até o tempo faz isso com todos os seus jogos, exato. Incluindo os mais recentes, The Walking Dead, The New Frontier e Guardiões da Galáxia. Que deve ser uma bosta, porque como eu não gostei, não joguei. Quer dizer, não joguei, não gostei nessa hora. Ah, você gostou dos filmes? Cara, eu só vi o primeiro, Guardiões da Galáxia. Porque ele é aquilo, é o filme. Um lixo. Não faz sentido, é inútil, ninguém pediu por isso. E bom, Walking Dead eu acho uma série de merda, mas eu nunca li a revista, você entendeu? Mas bem bom. Enfim. Porém, não dramático. Sei se... Dramático, eu não gosto dessas paradas dramáticas forçadas, tá ligado? Não, mas não é forçado, é sobrevivência humana. Assim, nem os personagens acham que eles deviam sobreviver. Parece forçado, enfim. Porém, não sei se eles fazem tantos dinheiros, pelo menos aqui no Brasilzão. Espero que não. Várias análises dão notas baixas para os jogos para eles serem pagos, já que o episódio 1 da maioria de seus jogos são gratuitos para poder atiçar a curiosidade do jogador, fazer ele comprar os próximos. E ao perceberem que vão ter que pagar por mais 4 apps, eles dão reviews negativos. Cara, a gente já leu esse e-mail, agora que eu liguei. Sim. A gente leu a gente não conseguiu entrar. A gente leu em momentos onde a gravação deu merda e todo mundo se fudeu. Exatamente. Enfim, que bom. Bem-vindo de volta, Xusquito. Agora você está no ar. E quanto a Telltale fazer jogos de Full Throttle, não sei se ela está em um bom momento para tal façanha. A Telltale nunca está em um bom momento, né? Se bem que ela, eu diria que ela está ganhando mais dinheiro hoje em dia do que já ganhou na vida, não? Sim, eles já têm um nome, né? Pois é. Com algumas exceções, os seus roteiros mais recentes vêm sendo de qualidade duvidosa. Além da otimização dos seus jogos serem feitos com o mesmo cuidado que o aluno tem ao fazer uma prova quando já tem média no trimestre. Quase nenhuma. Depende do aluno, cara. Depende do seu dinheiro. Eu já vi que você era um puta puta responsável que fazia a prova pra fazer média em vez de aprender, entendeu? Você tá errado. Olha, filho. Tinha certas matérias quando eu era moleque que eu olhava e falava, minha mão vai ser 60 e é isso. É, só que você tá errado, entende? Eu tô, mas eram matérias que eu já sabia muito mais do que tinha ali, então... Tá errado. Bota muita força. Tenha uma ótima semana e como vegetais, principalmente como vegetais. Perdoa qualquer erro gramatical, errar é humano e repetir o erro é ser adolescente. Bom, eu acho que você não errou nada não, cara. Apesar de você ser um erro ambulante. É, você tá errando, mas nesse aqui exatamente você não errou nada não. Pois é. Hashtag somos todos leitura de e-mails. É, Jesus Charlie. Não fala isso não, senão depois a gente explode. Porra, imagina. Vou fazer um atentado terrorista na sessão de e-mails. E por falar em explosões, vem o Tenjin, diretamente de Virtual 1. Olá, Dag, senhor da sintaxe. Aqui é o Tenjin de novo. Senhor da sintaxe é um nome muito bom. De fato, eu vou mudar meu link pra senhor da sintaxe de agora em diante. A eterna sintaxe, pra manter o... Sim, senhor da eterna sintaxe. Senhor da sintaxe eterna. Senhor da sintaxe perene. Esse eu gostei. Está, como é que eu posso dizer? Variado. Está mostrando vocabulário. Sem dúvida. Sem e-mail gigante dessa vez. Graças a Deus. Ouvindo o podcast dessa semana, lembrei-me de um jogo bem parecido de PSX que eu só vi uma vez numa locadora e nunca lembrava do nome. Eu sempre pensava que era este Crisis Beach, mas na verdade é Crisis City. Se vocês colocarem Crisis City PSX no Google, devem achar, já que só Crisis City dá a música do Sonic como resultado. Foi quando a gente leu esse e-mail da última vez e deu merda na gravação que eu comentei que todos os jogos japoneses têm Crisis no nome. Ou vários deles. O japonês é chegado numa crise. Tipo, Dino Crisis e Crisis Core e Crisis City, Crisis... O que mais tem? Tem mais uma porrada. Crisis Force. Crisis Edge. Crisis Edge. Tudo. Crisis... Não, Crisis Earth, Crisis Land, tem terra e tem terra. E a gente tá falando só dos que começam com Crisis, tem os que terminam com Crisis também. É, tipo, Battle Crisis. Sim. Beleza, não? É por isso que eu digo, galera, adora uma crise, pior que é desse. Tem também a série Azito. Ah não, peraí. Foi muito pra longe. É um jogo com estilo anime onde você atira com pistolas. O diferencial dele é que você usa ângulos pré-definidos de câmera estilo Resident Evil antigos. Eu lembro desse, mas esse ângulo de câmera é foda porque de vez em quando vem a câmera pela bunda do cara, que você não consegue ver nem onde você tá atirando. Cara, às vezes é ruim, mas eu achava maneiro essa época. Tinha isso. que era, é, não, rola, também, meio, rola meio que uma, um dos melhores. Rola meio que uma cinematografia, sabe qual é? Sim, mas como é que você vai acertar alguém? Não, como é que você vai acertar alguém se a câmera tá no seu cu? Não, não, mas o mais importante é a arte. É, a arte da câmera no cu. Exatamente. Então eu lhes pergunto, quais jogos quase que totalmente desconhecidos vocês afundaram horas neles, não importa o console? É, vamos lá. Completamente desconhecido. Bom, Hyper-Dimension The Prisoner conta ou é conhecido? Agora é conhecido, na época que você jogou, acho que não. Eu não me afundei horas nesse jogo, não. Eu só joguei bastante pra zerar e achar um lixo. E aí eu comprei o 2 depois, porque eu mudei. Eu não joguei até agora. E hoje em dia tem até o 6, sei lá, tem uma porrada desse lixo. Tá morte. Eu lembro de um jogo pro próprio PlayStation 1. Era aquela época que a negada gostava de inventar em jogo de luta. Chamava Elandore. Nossa, mano. O nome, além de ser meio bizarro, o jogo era extremamente bizarro, porque você era uma briga de dragões. Imagina uma rinha de dragão. Parece você maneiro. Joga com o dragão e com o cara em cima. Parece maneiraço. É, só que ele é bem anime, saca? Tipo, briga de tiro. Ah, é uma verdade, não é o que eu tô imaginando, então. Devia ser o que você tá imaginando, porque era o que eu imaginava quando eu vi, mas. É. Deixa eu pensar um jogo aqui obscuro. Cara, Robotrek é obscuro? Pra caralho. Cara, me lembrei de um jogo absurdo pra caralho que eu joguei muito mais do que o necessário. Chama Secret of the Stars, Super Nintendo. Sim, o da Tecmo, sim. É, eu nem dizia que esse jogo era uma merda, mas eu gostava, não sei porquê. Tinha uma parte do jogo que você tinha que fazer tipo uma. Você tinha que fazer tipo uma cidade, né? Uma vila. Você que construía a vila, você construía várias partes da vila, a vila ia evoluindo. Era maneiro. Sim. Eu gostava muito desse jogo, cara. Ele era muito sincero pra época. Eu gostava de todos os RPGs obscuros do Super Nintendo. O Brainlord era irado pra caralho. O Brainlord era lindo. O Robotrek era bom pra caralho. O já citado várias vezes por nós, Terra Enigma. Terra Enigma era bom pra caralho. O Tales of Phantasia era bom pra caralho. Delícia. Só foi melhorando com a idade. É bonzinho. Ainda mais o esporte que era colocando coisa. Paladin's Quest era bom também. Nós vamos ficar aqui o dia todo. Apesar que eu odiava aquela batalha que não aparecia os bonecos, tá ligado? Só aparecia os inimigos. É, tipo Dragon Quest, né? Você só vê o boneco parado. Eu odeio isso. Eu gosto quando aparecem os amiguinhos. Eu gosto disso só no Earthbound, porque tem as narrações muito sensacional do que você tá fazendo. Tipo, inimigo tomou no cu. Errou. Você contra-ataca, 5 de dano. Cara, esse é ridículo. Se bem que não, agora que eu lembrei, Secret of the Stars, eu acho que a batalha também era daquelas que só aparece bicho. Só que o lance do Secret of the Stars, que eu acabei de ver aqui, fazendo tempo que eu não olhava se fosse jogo, é o seguinte: o jogo em si tinha um gráfico de merda. Só que na hora da batalha, os inimigos eram bem desenhados pra caralho. Cheio de detalhe. Bizarro. Era meio Tactics Ogre também. Os gráficos eram simplões, mas em briga o negócio brilhava. Em briga o negócio ficava delicioso. Porra, que beleza. Além desse Crazy City, também a série Azito, também de PSX. Também. É um jogo onde você é o líder de uma organização maligna e deve administrar o seu pessoal e as instalações do seu esconderijo secreto. Azito é esconderijo em japonês. É Aditou, mas tudo bem. Os caras botam Z onde não tem na hora de fazer um homage. Homage é arte, fazer cagada faz parte. Até me surpreendi que esse jogo, na verdade, é uma série já com 5 jogos, o último lançado na geração passada. Uma coisa legal é que você pode criar monstros de séries antigas, como Kamen Rider, Super Sentai e outros. Ou você pode mandar uns monstros em missões, como roubar um banco, sequestrar um busão ou explodir uma represa. Às vezes. Por que você vai mandar um monstro sequestrar um ônibus, sério? Resgate. Ele não pode, tipo, destruir o ônibus. Ele é um monstro, caralho. Não, mas você quer dinheiro. Você é um vilão capitalista. Você é tipo o Estado Islâmico. Você contrabandeia petróleo e pede resgate pelas pessoas que você sequestra. Por aí. Pra você financiar suas merdas terroristas. Pra você financiar a sua jihad. Justíssimo. Pra você criar seu califado bolado. Tipo isso. Às vezes os heróis dessas séries aparecem para impedir os seus monstros. Vocês têm a opção de lutar ou fugir. Também pode criar robôs ou bestas gigantes para atacar as cidades ou se defender. Pena que é em japonês e é intrespassável para quem não sabe o idioma. Sério, tem kanji desde a primeira tela. Você tá fudido se você não sabe. É, tem que ver isso aí. Ah, mas é também um jogo muito japonês. É interessante, mas eu acho que no fim das contas é meio Rent-A-Hero, assim. Se você não é japonês, você não vai achar tanta graça. Uma curiosidade é que você pode criar um negócio de fachada. Uma loja de ramen, um arcade ou um hospital para vender coisas e tirar uma grana extra. Então não é fachada, caralho. Só é para lavar dinheiro. Não, ele tá falando que você vai ganhar dinheiro. É para lavar dinheiro também. Você vai lavar o dinheiro, você ganha uma grana extra. Se eu não me engano, também tem a opção de fazer um museu, mas o museu não dá dinheiro. Nada impede você ganhar uma grana extra e lavar dinheiro. Tipo o Lava Jato do... Caralho, como é que era o nome do filho da puta? Walter White. Sim. Mas aí tinha a opção de fazer um museu também. Aí o museu não dava dinheiro, mas você podia sequestrar pessoas que vêm no museu pra transformar em monstro. Ah, cara, curtiu, parece, né? Parece mesmo, parece malvado. Pra caralho, você é um vilão. Vai ser malvado. Agora, até uma próxima semana. Até uma próxima semana. Continua escrevendo, todo mundo, porque tá muito pouco essa merda. Entendemos que os programas não estão aquilo tudo. Nós estamos fazendo eles de coração, como sempre. Tá uma merda os programas, né? É lógico, a gente anda muito no improv. Pô, mas isso é ruim? Pra algumas pessoas talvez seja. Enfim, foda-se. Aquecedor de tuba diz aqui: olá, pessoas do BFS. Aqui é o aquecedor de tuba. Tudo bem com os senhores? Graças a Deus. Apesar de eu estar com febre, doente pra caralho, parece que foi tampado por um caminhão. Mas tô bem, tô indo. É, mudou o tempo, a gente se fode, eu também tô meio ruim. Cast legal, só joguei Crysis Beat uma vez há muito tempo. Devo admitir que foi uma tarde de sábado bem divertida, sempre é. Mas, cara, vocês realmente fizeram um programa sobre Crysis Beat, agora que eu me liguei, puta que pariu. Sim. Mas nunca revisitei essa tela das porradarias de rua. Durante o programa lembrei de outros jogos do mesmo estilo, como um jogo chamado Legends. Tinha uma temática medieval, com espadas e magias. Você podia comprar itens com o dinheiro que pega durante as fases. Era bem divertido, cara, parece a coisa mais genérica do universo. Ele era bastante genérico e feio, mas tinha um sistema de combo tão delícia. Entendi. Não tão divertido é o jogo do Jack Chan. É nada do Jack Chan era divertido. Mentira, a série do Jack Chan era divertida. Do desenho. Eu gostava mais quando ele aparecia no final pra dar moral da história pra vocês. Aliás, tem filme foda do Jack Chan, que é o que ele tá na prisão, de ver essa porra. Eu acho que eu conheço esse. Eu gosto mais de Thunderbolt. É um hardcorezão, é antes da fase comédia dele. Sim. Era maneiro. Enfim, era tipo chinesão, viu? Era muito frustrante, principalmente por causa da jogabilidade ruim que o jogo tinha. Beat'em up 3D com abismos. Quem é o idiota que inventou isso? O idiota, bem idiota. Também lembrei de jogos de outros. Se bem que tem um beat'em up com abismos que é maneiro, mas não é 3D. Que é aquele... caralho, Abyss? Odyssey? Odyssey? Abyss? Sei lá como é o nome do jogo. Tá ligado com o que eu tô falando? É PlayStation 1, é isso? Não, é recente. É pra PC, eu acho. Ah, então eu não conheço. Eu gostaria de conhecer, mas não conheço. Cara, é Abyss Odyssey, sei lá. Procura numa... Odisseia do Abismo. Procura numa... É esse mesmo, é Abyss Odyssey. Procura numa... Numa... promoção dessa do Steam, que vai lá no junho, sei lá. Tem que ser, você não tem PC bom pra jogar essas merdas, né? Mas enfim. Ah, tem pra PlayStation 4, eu já me viro. Ah, enfim. Esse jogo é bom pra caralho. É tipo beat'em up, só que um beat'em up bem... profundo, sabe qual é? Tipo, tem várias, achando ele aqui bonito. Tem várias mecânicas de combate, não é tipo só apertar botão até vencer, sacou? Ah, bonita, velho. Enfim, ele é meio curto. Ele é meio curto, vamos dizer assim, mas é muito divertido. Ah, não, mas é consenso, beat'em up não pode ser tão grande assim. Mas é que ele é bem profundo a mecanicamente, ele podia ser mais longo, que não ia pensar, sacou? Ah, aí sim. Mas enfim, eu não sei aí se... os caras ou pesam numa mão em um ou pesam no outro, né? É, eu não sei se depois eles lançaram mais algum upgrade, tipo, DLC, essas merdas, pra deixar o jogo mais longo, não sei. Na época que eu joguei o jogo acho que era em Early Access, ainda não sei. Enfim, é bom, jogue. Jogarei. E tem abismos, até porque tem abismos no nome, inclusive. É, pra você tacar o abismo, pessoas fazem uma odisseia lá. É um lance meio de plataforma e tal, mas ele não é 3D, né? Então tem isso. É, na pior das hipóteses, ele é 2.5D. Também lembrei de jogos de outros estilos, mas não tô lembrado do PS1. Omega Bulls, o jogo terceira pessoa daquele filme horrível do mesmo nome. Peraí. Ah, peraí, deixa eu subir. Pior que a linha ficou certinha. Enfim, foi mal. Desculpa, galera. É, Omega Bulls, um jogo de ação tiro que você controla um robô. Muito bom, muito divertido e bem difícil. Zip Freeze, um jogo de tiro em terceira pessoa, na qual você enfrenta terroristas em um prédio. Pena que a câmera desse jogo era muito ruim no estilo Resident Evil. Cara, Zip Freeze era bobinha. Já que falei antes, mas eu gosto dessa câmera de estilo Resident Evil. Enfim. É, ou mise-en-scène. Mise-en-scène. Small Soul, cara, mise-en-scène é tipo uma parada mais pedante que alguém pode falar, né? Tá, é todo termo em francês. Caralho. Joie de vivre me deixa puto. Isso eu nunca ouvi. É, alegria de viver. Ah, hello você. É, Small Soldiers, jogo de tiro em terceira pessoa daquele filme horrível do mesmo nome, mas que era bem divertido. Maldito sejam falar mal de Small Soldiers. É uma bosta. Não, não. Cala a boca. E não podemos esquecer de um jogo que acho que merece até cast próprio, Siphon Filter. Não merece não, cala a boca. Que era uma ótima franquia, um ótimo jogo de espionagem que você podia tocar o fogo e fritar os terroristas com um taser. Tipo, coisa de espião, sim. Todo espião frita as pessoas com taser. A melhor coisa desse jogo sempre foi fritar a galera com air taser mesmo. Tipo, foda-se se você está sendo perseguido. Você simplesmente parar. Falar, eu vou contar com esse cara e vai ser agora. Aí você mirava o taser no saco do cara e o maluco saía até do chão. Cara, meu jogo de espião favorito era GoldenEye, que você matava os caras com um tapa na nuca. Sim, o Judo Shop do... É, ele fazia... Nosso pau. É, aquele boneco cabeçudo, mal feito, quadrado. Vou fazer a recomendação de um jogo indie brasileiro chamado Momodora, Reverie Under the Moonlight. Que nome de filho da puta, né? Do caralho. Né? Brasileiro porco. É um jogo com várias influências, como Castlevania e Dark Souls. Cara, por que todos os jogos do universo têm influências como Castlevania e Dark Souls? Não, é porque ele é um Metroidvania, então a galera vê nele. Se ele é muito difícil, meu Deus, ele deve ser Dark Souls. Não. Sim, tudo bem, eu entendo. Mas por que que todo mundo, quando faz um jogo indie, hoje em dia, fala que é o Metroidvania com elementos de Dark Souls? É tipo Dark Souls 2 vende? Porque ajuda a vender? É, acho que é isso. Com ótimos gráficos e jogabilidade. Cara, eu ouvi falar muito bem desse jogo, mas eu nunca fiz o trabalho de jogar. Eu sou um gameplay só. Eu sou um filho da puta, sabe? Quando o cara é um filho da puta? Eu sou eu. Você controla essa sintetiza carro. E uma jornada para descobrir a cura para a maldição que se alastrou pela sua cidade natal. Essa história é genérica pra caralho. Gameplay básica de Metroidvania. Pegando itens para acessar as novas e enfrentando chefes. Mas é muito divertido. Eu acredito em você. Se eu não me engano, esses jogos são aqueles jogos onde level design é tudo, né? Se eu não me engano, saiu faz então pra PC, sim. Vai sair sendo pra PS4 e Sony. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por ler meu e-mail, de nada. Um grande abraço pra vocês, pra você também. E pros ouvintes que não gostam da leitura de e-mails. Pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês todos. Sim. Vocês estão perdendo a melhor parte do cast, ou talvez não. Falou, valeu. Abraço. Gosto de pessoas que duvidam delas mesmas. Nós vamos ao último de hoje, que é do Morcego Roxo. Eu firo o morcego vermelho, que o peninha é irado. Saudações, senhores. Aqui é o morcego roxo escrevendo. Conheci a bolinha rosa nas fitas de Dynavision, emprestadas com vizinhos de primos de amigos. Essa conexão. Networking clássico. Top. Na época já não existiam mais locadoras na cidade. Jogávamos tudo que encontrávamos. O que era sempre uma surpresa. Achar jogo bom. Com sua mecânica, engolir tudo e ganhar poderzinhos. Tela de escolher fase com a mesma movimentação que o resto do jogo, um final épico. Realmente, o primeiro Kirby, ele tem um final muito apocalipse now, assim, tipo, vá o espaço e desça queimando na atmosfera. Mas é o Kirby, então é tudo ok. Sim, entendi. Então pode. Além de ser a única fita de Dynavision que salva, eu já encontrei até hoje. É porque era diferente, né? O casco do Dynavision era bem grandão. Era uma coisa bizarra aquela porra, aquela fita. Mas a fita era 60, tá ligado? Então ela não devia ser gigante daquele jeito. Sim. Porém, apesar de tudo, eu prego a teoria da série de YouTube Sonic for Hire. Ah, daquelas animações engraçaralhas. Que mostra o Kirby como um completo psicopata homicida. Já que tudo na Terra dos Sonhos é fofo. E ele sai engolindo, matando, cortando, queimando, congelando, esmagando. E atropelando tudo que vem à frente mesmo assim. Cara, é porque ele não é preconceituoso. Ele trata todo mundo da mesma forma, com ódio e dor. Não, mas o Kirby, tipo, ele não muda a expressão dele nunca, porque tá usando os gráficos de jogo, mas ele é tratado como se ele fosse uma força da natureza com puro ódio. Ele claramente é. Ele realmente é. PS1, obrigado pelo último disco Ninja. Temas simples ajudam a relaxar a bagunça, cansaço de fim de semestre. De nada. Então quer dizer que as pessoas gostam de disco Ninja. Basicamente. Porque é um programa simples, né? Em coisa de 45 minutos ele já terminou. Entendi. PS2, também acho o primeiro episódio de vocês fantástico. Os e-mails inventados e o tiozinho do tchananananã é algo que ninguém mais faz. Tchananananã. Caralho. Nossa. Aí, tá vendo? Gostaram. O primeiro episódio de vocês não é ruim. Eu não tava ali, eu acho. Não, então era quem? Era só o... Eu acho que era só o Chicão e o Roção. Eita, Domingão do Roção. Domingão do Roção. E já que terminamos com o Roção, a dica da semana é ouça os antigos programas com ele. Até espirrei. É, meu pai. É, e não fique doente, que nem a gente tá agora. Caralho, bateu um mosquito aqui na cadeira, mas... Ó, aí, hein? Reforce a sua saúde. É um válido conselho. E mata todos os mosquitos. Vamos fazer uma task force pra matar todos os mosquitos do universo. Mosquito e pombo. Vamos matar mosquito e pombo. Pode crer, são dois bichos inúteis pra estabelecimento do mundo. Não. Mentira, eu acho que mosquito é até útil pra cadeia alimentar, mas dizer que pombo não é. Não sei se isso é lenda. Já ouviu essa lenda? Que dizer que pombo é um bicho urbano que não serve nenhum propósito na natureza, que você pode aniquilar todos eles e que foda-se. Inclusive tinha projetos na Europa, sei lá, pra aniquilar todos os pombos, só que, sei lá, os direitos dos animais, que de viadagem. Ou o Ibama local. É, foda-se os pombos, matem os pombos. Mata o máximo de pombo que vocês conseguirem. O que vocês acharem de pombo, vocês façam o favor de matar, porque essa merda só taca toxoplasmose em todo mundo e nós vamos morrer por causa disso. Mosquito também, mata todos os mosquitos, vocês são de foda. Ou então, cria aranhas, que as aranhas matam os mosquitos pra vocês. Que caralho, isso, né? Que divertido. Cria aranhas. Eu queria ter uma aranha, mas quase que meu pai arranjou uma aranha pra mim, mas ele perdeu. Que sacanagem. Meu pai trabalhava no Vital Brasil, que é um bagulho de veneno, tá ligado? Porra, se liga, tipo Butantan, assim. É, exatamente. Ele ia me arranjar uma aranha, mas ele perdeu. Ah, que pena. Tem a parada de aranha e cobra lá. Ou aranhas e cobras, mas enfim, logo mais. Tem mais e fiandeiras no cu. Isso é uma coisa que eu odeio já. Capitão Planeta, já falei o meu. Vou até embora. Eita. Todo o conceito que envolve este desenho e os planetoides e os cacetes, cara, eu odeio. Pra mim, esse... Vamos começar sobre videogame primeiro, porque tem tanto videogame aí, depois não, quando acabou... Não, mas eu não quero mais falar, é porque eu realmente não quero mais falar disso. Pra mim, este desenho era só o que me impedia de ver o desenho que ia passar depois. Ele era, tipo, era comunista. Demais também. Mas nessa época eu já achei isso bom. Capitão Planeta pra você era a vila do seu boneco. Ok, a vila do seu boneco. É o que nos impedia de ver Cavaleiros do Zodíaco à tarde. É exatamente isso. Eu não sei se eu já falei isso 20 vezes nesse programa, ou se eu nunca falei, mas... Em torno de 18. Cavaleiros do Zodíaco tava marcado pra começar às 6 horas, ou 6 e meia, não lembro, foda-se. Mas nesse horário, começava, na verdade, o programa do seu boneco, que durava 15 minutos, e eles me enganaram, Manchete... Vocês me enganaram, enganaram a minha mãe, enganaram meu padrasto. Vocês são os filhos da puta! Família Block aí, tá? Não é de enganar, cara. É colocar coisa pra cobrir o horário. Vamos com calma. Aí. Não. Daigo. Que é programação direito. Daigo, para de defender, cara. Eles são sujos, não pagaram os funcionários, tá? Cara. Não, você tá defendendo. É só falar que não tinha um programador naquela bosta. Não importa. Não, um olha showrunner. Só, era 18 horas que começava. Era 18 horas. 18 não, era 6 e meia, eu acho, cara. Era 6 e meia, era 10 e meia, 6 e meia. Então 18h30 começava com o seu boneco. Era na hora que começava com o... Olha só. Para. Se você pegar as minhas VHS que eu gravei... Papo, até o João Kleber. Eu saía de casa pra ir pra professora particular, ou sei lá, pra alguma merda. Explicadora. E aí eu botava o meu videocassete pra gravar, eu programava ele. Porque, porra, aí quem é true viveu uma época que você programava hard code. Primeira linguagem de programação que eu aprendi foi videocassete. Virava e falava, olha só, 18h30 você vai começar a gravar VHS. Aí começava, 18h30, a porra do clube do seu boneco. Aí eu chegava em casa, mas vou ver minha VHS aqui, vai ser foda pra caralho. Play. Eu pegava metade do programa do seu boneco e a metade do final do Cavaleiro do Zodíaco eu perdia, porque ele parava de gravar na hora que era... Mas olha só, tu nunca te ocorreu de botar pra gravar mais tempo do que dever, entendi. Aí tu deu um vacileto. Cara, eu dei uma auezada forte agora, estilo Pedro Paulo. E aí, quando eu voltei, esses ainda estão falando sobre o seu boneco, é incrível. Cara, ele é ranço. Ele é muito ranço. Não, desculpa, é que o lapso com o Capitão Planeta me triggerou o seu boneco. Eu triggerei o seu boneco, entendi. Não, seu boneco era odioso. Muitas triggeradas hoje e mais ainda serão. Ó, vou levantar um boneco aqui do videogame, rapidinho, tá? Rápido. Depois do seu boneco. A regra é a seguinte, alguém levanta um boneco. Se alguém gosta desse boneco, tenta defender. Se não, a gente assume que todo mundo é um escroto, a gente fala um pouco mal e vai pra frente. Vamos lá. Tá bom. Ashley, do Resident Evil 4. Ashley... Oh, não, cara... Olha aí, 30 segundos, triggeraram a GG. Olha só, temos problema. Eu vou arguir a suspeição da Jéssica, porque ela tá claramente pesada nesse assunto. Por quê? Cartão amarelo. Vai, já defendi. Não, primeiro vai, ataca ela primeiro. Eu vou deixar a minha carta de defesa virada para baixo e aí depois eu desviro ela. Só um instantinho, eu só queria dizer que quando procura Ashley RE4, o Google sugere matar o de Ashley Graham, que é bem mais interessante, na real. Mas é ela? Não? Não, é uma modelo plus size genérica. Ah, ok. Plus entre aspas, né? É uma modelo nice. Enfim, a Ashley é uma personagem inútil, ela não traz quase porra nenhuma pro roteiro. Ela traz o barril do Chaves. Ela é só uma protegida indefesa que você tem que salvar e não serve porra nenhuma. Tipo assim, te atrapalhando, enchendo a porra do saco e depois fazendo uma ponta no Resident Evil 6 escrota. Defende, já. Olha só, ela é uma boneca que ela realmente é tudo isso mesmo, mas ela, a IA dela funciona muito bem só pra isso. Tipo, ela tem um botão de que você manda ela se esconder, ela se esconde e ninguém mais causa problema com ela se ela estiver bem escondida. O que não é difícil, porque tem só latão, né? Tinha latão de lixo e acho que tambor, só. Ela se escondia nesses dois, se não me engano, e acabou, era muito GG easy. A partir de... Você disse sobre colocar armadura de cavaleiro nela. É, porra, zoeira total. Caralho, ela é muito legal essa armadura nela. O Leon não conseguia carregar ela e os ganados não conseguiam carregar ela. Tem a parte que você joga com ela, que você tem que resolver um puzzle e pegar um bagulho lá pro Leon, que eu acho bem... Ele traz bastante do Survival Horror, aquele gostinho do Survival Horror de volta, porque ela não faz porra nenhuma, né? Então você só foge e se esconde. Exatamente que nem Clock Tower. Então você só se esconde e é basicamente isso. É um trechinho rápido, mas esse gostinho de quero mais ficou no jogo. Você tá dizendo que o personagem é escroto, mas mecanicamente ele funciona. Sim, é isso. Minha defesa olha dela só. É nessa parte. Minha tréplica. Senhor Eternidade, você jogou Resident Evil 4? Não. Você jogou GoldenEye? Joguei. Ela é tipo a Natália. Cara, Ela é a Natália. Não, vai tomar no cu, não é? Não. Já porque era preta. Porra! Eu pago a internet pra isso. Jamais, cara! Não! A Natália não dá, cara. Cara, não, ela é muito melhor que a Natália. Pega, sai daqui, vai. Não, porra! Vou dar esse programa, mano. Não é possível. GG, então mostra que o seu coração tem ódio, tem fogo, negro. Fala pra mim, quem é escroto? Quem que é escroto? Personagem escroto? Caraca, mano, é puro demais, cara. Seu Eternidade, fala rápido. 5 segundos. Personagem muito escroto? Sephiroth. O cara foi pro eu não queria fazer isso. Pode jogar na fogueira, então, metade do elenco de todos os Final Fantasy, né? Porque quanto eu odeio. Fantasy, poderia ser o Cloud, poderia ser a Lightning. Exato. O Skull escrotíssimo, cara. Como eu odeio o Skull. Algum protagonista de Final Fantasy é maneiro? For Noctis? Terra. Noctis? A Terra não é protagonista porque Final Fantasy VI não tem protagonista. Que argumentozinho. A Yuna conta como protagonista aqui ou não? Não, porque Final Fantasy X-2 não vale. Não, ela é protagonista do Death. Porra, a história dela. Não, a história do Thais. Ele fala, escuta a minha história. Ele não fala, escuta a história dessa mulher aqui. Escuta a minha história, da qual eu sou coadjuvante. É isso que ele fala. Mas a história é dele, pô. Mas ainda assim, quem tá contando é ele. Sim, okay. Então a gente vê o ponto de vista dele. Cara, isso é a mesma coisa do que eu falar, escuta a minha história e começar a falar sobre o impeachment da Dilma e o governo Temer. É isso. É rigorosamente isso. Quem é um personagem protagonista bom é o Cecil. O Cecil é bom, o Cecil é maneiro. O Cecil é bom. Legal, sim. Ah, o Zidane. Não, o Zidane é bom. O Zidane é um forte. Eu gosto de 5 é um cara genérico chamado Bartz ou Darts. O 5 tem protagonista também, então os 4 tem. Não, tem protagonista sim. Tem protagonista sim. Não, a Lina? Não, a Lina é a Yuna dos 5. Paris. A história é sobre ela, mas não é com a quem. A Ferris é da hora. A Ferris é maneira. A Ferris que desconstrói preconceitos de gênero. Isso, é isso. Na verdade, não, né? Porque um jogo japonês nessa época não era querer desconstruir gênero, era só querer ser japonês mesmo. É querer fazer bichonem sem ser bichonem. É isso. Quando o PH perguntou de personagem escroto, eu pensei na Lightning de primeira, mas... eu vou deixar ela o. É muito fácil. Ela é fácil. Eu vou deixar a senhora terminar de. Eu quero ouvir você falar sobre o Sephiroth, de certo. Você quer ouvir eu falar sobre o Sephiroth? Eu quero ouvir você falar sobre o Sephiroth. Vai. Cara, é difícil. Desperte o tigre em você. Cara, na verdade, olha só, eu vou conversar uma coisa aqui. Eu quero que vocês não contem pra ninguém, tá? É o seguinte, manda. O Sephiroth, ele não estaria entre os personagens mais escrotos de Final Fantasy. Aliás, ele não estaria nem entre os personagens mais escrotos do universo de games se não fosse a fanbase. Essa é a verdade. Com certeza. É. Você tem o problema, o problema do Sephiroth não é só que ele é escroto, ele não é tão escroto assim. O problema é que ele foi muito baitado time and time again. Mas assim, meio fim já. Você não consegue botar tantos erros nele, tirando o fato de que ele é um personagem raso e escroto. E diz um personagem, e diz um personagem de cultura japonesa que tem uma espada gigante e é andrógino que a maioria das pessoas não gosta. Isso existe. Isso é tipo, todo mundo ama esse tipo de personagem. Tipo, aliás, isso remete a exatamente um dos piores defeitos do Sephiroth. Ele é japonês demais. Você nunca vai full japonês, tá ligado? Você nunca vai full japonês. Ah, excelente. Você vai muito full japonês, moleque. Never go full japonês. Deixa eu ver o que acontece. Never go full japonês. Agora quando a gente cita Tropic Thunder, sim, cita Tropic Thunder. Enfim, cara, tem uma. Achei aqui, muito boa. Eu discordo um pouco sobre ele ser raso. Eu acho muito maneiro aquela parte que você joga todo o flashback e lá vai descobrindo como que ele era antes e tal. Não, sei lá, pra mim ele joga de cisne do mal. Minha mãe. Não, eu também não acho válido a sua comparação, desculpe. Mas porque o ele não tem. Ele tem uma crise existencial foda e. Não, tipo, não se resume isso à mãe dele. Ele tem uma crise existencial porque descobre como que ele foi criado, né? É meio foda isso. Ah, cara, um psiquiatra resolvia isso, cara. Achei meio bichinho. Não, existe. Achei nível. Achei crise existencial nível Hannah Baker, no caso. Caralho! Ah, não, cara. Caralho, deixa eu ver. Eu só fiz isso pra te pegar. Outro boneco. Que desnecessário, cara. Foi feio da minha parte. Caraca, cara. Olha pra mim, tá olhando pra mim? Olha só. Raiden. Raiden é um merda. Caralho. Calma. Que Raiden? Raiden do Metal Gear ou Raiden do Metal Gear? Qual Raiden? É. Metal Gear. Ah, ok, tá. Não, ele realmente é. Ele é full japonês. Não, olha só. O Raiden, você tem raiva dele porque você comprou um jogo pra não jogar com ele e jogou com ele. Culpa do Kojima. Sim. Raiva do Kojima. Calma. Calma. Então, o boneco escroto é o Kojima nesse caso. E aí, o que o Kojima fez? Falou, vocês odiaram o meu boneco lindo. Então agora eu vou torná-lo tão foda, que você vai querer jogar com ele e eu não vou deixar. E o seu boneco vai ser um velho decrépito da Fizumeira. E aí nós temos Metal Gear 4. Não, e você tem o Kojima, ra. É sério que você achava o Raiden maneiro no 4? Eu não joguei o 4, no caso, mas isso é uma parada. Ele é muito escroto. O 4, ele aplica. Que? Ele tem uma cutscene lá, que ele é basicamente. O nome da cutscene podia ser só Olha que maneiro! Que é o Raiden. Olha o meu ninja. Cara. Sabe o que eu acho realmente escroto do Raiden? Bom, eu não tô muito imerso na cultura Kojima da coisa, mas eu acho que isso é provavelmente by design. Mas o que eu acho escroto é que ele quebra as regras do jogo totalmente. O jogo tem todo um clima e aí o Raiden, tipo, foda-se! Ah, tem essa porra aqui gigante, esse robô gigante, vou cortar no meio, foda-se! Eu sou sinistro. Não, ele faz. Isso já tem no universo do Metal Gear Solid, no primeiro, quando você encontra o Cyber Ninja, o Gray Fox. Isso é ele. Você tem essa parada. Ele nada mais. Sei, o Gray Fox. Eu falei que morre. Eu acho que é by design, né? Aí no Metal Gear Solid 2 tem um Cyber Ninja escroto que eu nem lembro qual é dele. Nem lembro qual é esse cara. Tá. No Metal Gear 4, eles falam assim, ah, tem que ter um Cyber Ninja, né? Tem que ter. Ah, bota um Raiden aí, essa merda, foda, bota um design meio caveira nele. E rendeu um dos melhores jogos do corta, que hoje em dia você compra por R$5. R$5, mídia física, R$5. Cara, eu acho que se me pagassem R$5 eu não jogava. Eu tenho dúvida se ele vale esse preço, mas ele realmente é muito divertido, cara. Porra, né? É o melhor Metal Gear, na real. Não, ele é Metal Gear Rising, ele não é Metal Gear Solid. Não, ele é o melhor Metal Gear. Não, mas ele é Metal Gear e por isso ele é o melhor Metal Gear. Antes do 5 sair, que é o melhor jogo de todos os tempos, o Bode vai concordar comigo, ele era o melhor Metal Gear. Metal Gear 5 é o melhor jogo da história, apesar de ser ruim, mas ele é o melhor jogo da história. É o pior Metal Gear, mas o melhor jogo. É o pior Metal Gear de todos os tempos da última semana, que é foda. E o paradoxo é intencional. Ah, sim, ele é o pior Metal Gear, mas é o melhor jogo. Eu acho que o Bode tá muito quieto, eu queria ouvir ele odiar. Ele tá quietinho, né, cara? Então bota ele levantar um boneco. Odeio, Bode! Que não tem razão de existir. A presença dele é um lembrete eterno do vazio e da nulidade que é a existência. Já gostei. Princesa Daisy. Gostei. Ok. Olha só, o senhor não fale assim. O senhor não fale assim da boneca favorita da minha irmã, tá? Ela tem. Ela tem uma bonequinha da Daisy, cara, que ela comprou com o dinheiro dela. Se amarra na Deus, eu nunca entendi como minha irmã gosta dessa boneca, cara. Quantos anos? Tem, agora tem 17. Tem 17 agora. Mas ela se amarra. Ela, a última vez que ela veio aqui em casa foi jogar Mario Kart. A primeira coisa que ela fez, escolheu a Daisy. Eu nunca entendi a relação que ela tem. Eu não sei se a boneca tem um cabelo igual ao dela. Eu não entendi. Ela se via representada, era a princesa morena, em vez de ser aquela loura sem graça. Deve ter sido isso, de algum motivo, quando ela jogava Mario Party no DS. Mas eu nunca entendi. A Daisy é muito escrota mesmo, cara. Sabe o que é o mais escroto? O escroto é que a Daisy, ela é tipo a princesa secundária que surgiu do nada e foda-se, não existe história que ninguém vai me contar que vai fazer admitir ela. Mas o que tem de fanart dela com o Luigi na internet? Ah, é a relação, né? É a relação que... Olha, ela fanart, é aqui. Vocês não podem dizer muita coisa, porque brother meu trabalha com isso aí. É, deve ter. Paradas cabrosas, deve ter coisa pior. A história da Daisy, ela é toda construída em cima do vazio, assim, ah, já que a Peach é a namoradinha do Mario, a Daisy é a namoradinha do Luigi. Não, mas olha só. Isso não existe, cara. Não, ela, cara. Ninguém, ela só tá ali. Não, ela é a princesa dos joguinhos de Game Boy. A Daisy, ela é tão inútil que não é nem uma variação da Peach nos Smash. Qual é o par romântico do Wario? Ele tem? Ou não? É o Waluigi. Não, mas desconstruiu o gênero. O Waluigi é o irmão do não, não. Incestuoso dele, tipo o Luigi, não? Então, é uma relação incestuosa aqui. Não, na verdade o Wario e o Waluigi são rivais. Olha que legal, olha que legal. Princesa Daisy é a princesa do reino vizinho ao reino do cogumelo. Que se chama Sarasaland. Ela fez chama Reino da Forçação de Barra. Ela fez sua primeira aparição em Super Mario Land e, apesar de ser a única líder de Sarasa Land, ela atualmente mora no Reino do Cogumelo, porque foda-se. Com a Aécio, né? É o Aécio, que mora no Rio. Cara, será que alguém no universo já ligou pro Lord Mario alguma vez na vida? Cara, sempre tem, cara. Porra, assim, a Nintendo tá criando até cronologia pra essa merda? Porra, tem um vídeo maravilhoso de uns 30 minutos que explica toda a cronologia do Mario. É maravilhoso. Galera forçou amizade até pra botar o Wario Land na cronologia. Yoshi Cookies, tudo. Tem tudo na cronologia. Doutor Mario. Que o Mario fez faculdade de medicina. O Mario fez faculdade de medicina e depois foi trabalhar de encanador, né? Porque o Mario fez faculdade de medicina na Bolívia. Sabe qual é? E aí ele foi morar, tipo, nos Estados Unidos. E aí lá ele topou ser encanador, porque ele ligava mais como encanador nos Estados Unidos do que como médico na Bolívia. Essa é a história do Mario. Acho justo. Aí, sabe um boneco que eu acho escrotinho? Fala aí. Não, escrotinho não pode, tem que ser escrotaço. O Bowser no Mario Party 10, ele é muito escrotinho. Ah, não. É irado. Agora... Eu vou jogar com ele. Agora quem trigou fui eu. Ele é irado, ele é sensacional. Não, cara. É o melhor modo de jogo da galáxia. Cara, jamais superarei essa merda, expectaria. É foda. É um jogo que tá faltado pra ele ganhar, esse merda também. É, mas é pra isso mesmo, joga quem quer. Já pensou em quem você... aniversariante. Já pensou em quem você realmente odeia, Jajé? Já tá aí na ponta da língua? Não. Seu ódio? Não quer deixar lá o ódio? Não. Você não quer? Cara, eu tô pensando, odeio. Tá. Não, pera, eu lembrei de um. O Gabriel Belmont do Castlevania lá, Lords of Shadow? Mas você odeia o boneco? Todos os personagens do Lords of Shadow ali são odiosos. É porque na verdade você odeia o jogo, né? Eu não gosto do jogo. O primeiro eu achei até legal, sabe? Mas depois eles estragaram foda, os bonecos ficaram muito escrotos. Eles quiseram colocar coisas do lore antigo nesse, ficou uma bagunça foda. Aham. Só é um problema. Tá indo muito pras criações do Kojima, hein? O Kojima é odioso, provavelmente. Vai ser assassinado. Só que isso não é coisa do Kojima, né? Coisa do Iga, né? Foi ele que deixou isso aí rolar. Por quê? Não, mas o Lords of Shadow é do Kojima. Não é dele, ele supervisionou só. Ah, é? Ele, tipo, ué, ele ali. Ele não, deu uma aval pra essa merda. Ele assinou cheques. Então, o Kojima é tipo o Zack Snyder, ele fez tudo da Konami, até o elegante. O Eleven era do Kojima, tudo. Isso, o elegante Kojima. Olha o ódio do Pod transparecendo, a ignorância. Não, ódio? Que isso, cara, nosso jogo favorito é do Kojima também. O mal que vem das profundezas. Não. Apesar de ser o pior jogo do mundo. É o pior Metal Gear, mas é o melhor jogo. Essa é a magia sobre ele. É verdade. O senhor gosta de Star Fox? Ah, não. Lá vem. Eu não gosto de furry, ponto. Mas o personagem que eu odeio não é furry, sabia? Ele é o único personagem do time do Star Fox que não é furry. Calma, calma. Ele é um... Não, ele é um... não, não fala o que você vai falar, não. Fala não. Gosto tanto de você. Não, não. Eu não, não. Eu sei que ele vai falar mal. Não fala não, cara. Dá tempo aí, mano. Caraca, deixa isso em paz, mano. Que não. Filha da puta, brother. Olha só. Fala sobre o sapinho enquanto eu vou atender o interfone de banho comigo, peraí. Olha só, enquanto o Nick inimigo tá fora, eu vou dar uma aula pra vocês sobre furry. Não é o fato de que ele não, literalmente não tem pelos, não significa que ele não é furry. Ok. Qualquer merda pode ser furry, não existem regras. Eu sou furry, então. No caso, eu realmente sou, no caso. Mas eu poderia ser furry. Não, a única coisa que não pode ser furry é humanos. Entendi. Ah, entendi. A não ser que você tenha tipo uma orelhinha de gato, um rabo, alguma coisa assim. Tá, você tá falando que eu não posso ser furry, que eu não posso ser o que eu quiser. Nossa, porque furry eu não posso ser. Entendi. Moleque, eu vou ganhar muitos. Eu vou perder muitos fora points fazendo esse comentário. Mas. Ai, vai doer muito. Shobit é furry? Caralho. Cara, não importa, é ruim. É ruim, isso que importa. É horroroso. É Clamp, né? É Clamp, né, mano? É uma aposta. Os senhores deixem Clamp em paz. Não, olha só. Só Clamp. Ninguém tá falando de Clamp, tá falando de Chobits. Chobits. É. Chobits Reservoir. Eu achei minha. Porra, isso. Achou? Caralho. Fala aí, o que você achou, cara? Eu tenho uma bolsa que eu guardo shampoo, escova de dente. Ah, uma necessaire. Achou sua necessaire. É uma necessaire. É, pode falar. É porque eu falo assim, necessaire é uma palavra meio escrota, eu acho. Aham. Por quê? Assim, cara, assim, é a palavra mais escrota usada. É porque necessaire é tipo falar budget. É tipo falar. Okay. E você não faz nada disso. Ah, tá. Você não faz nada disso. É pior. Eu acho pior nesse sentido. Dentro não faz nada. É flatline retardado, eu acho. É flatline retardado, tá. Tá. Gente, olha só. Eu só queria falar que toda vez que eu jogo Star Fox, e toda vez que eu tô numa situação em que tem um filho da puta falando: socorro, socorro, não estou entendendo o que tá acontecendo, tô morrendo, caralho, eu sou muito ruim. Bum! É a porra do Sleep. Ah, cara, mas o Sleep ele é tipo. Nem sempre é ele. Tipo do seu filhinho mais novo que você tem que proteger, entendeu? E cara, ele, isso é... Mas é injusto. Isso é muito injusto, porque todos os seus companheiros de equipe pedem ajuda. Todos. Não, menos o Pepe. O Pepe é mó saco. O Pepe pede também, cara. O Pepe pede. Não, ele é mó saco. O Sleep é muito filho da puta. Tem que estar no rádio. O Sleep parece que ele aprendeu a dirigir nave no YouTube e foi entrar pro esquadrão, porque vai se fuder. Irado. Gente, tem várias ele fases. Ele entrou nas cotas de saco. Pedem ajuda. A primeira fase, o Falco pede ajuda. O Sleep pede umas três vezes, provavelmente. Cara, eu acho que é uma questão de que o Falco, ele o Falco pede ajuda de uma maneira máscula, entendeu? Ah, ele tá. pede ajuda, tipo assim, cara, eu tô de boa, mas se você quiser me ajudar, é assim. Não. O Falco, ele pede ajuda, tipo assim. O Falco normalmente ele fala: caralho, tem um filho da puta atrás de mim e tu não tá fazendo nada? O Sleep ele pede, tipo. Merda. Socorro, eu não consigo lidar com esse inimigo. O Falco. O Falco é o Vegeta Riei Kojima. Não, Kojiro. Kojiro, Ryuga. É inimigo. Sim. Entendi. Quando você salva ele, ele reclama. Ah, entendi. É bem Vegeta mesmo, né? Eu teria sido capaz de destruí-lo, Kakaroto! Ele fala, ah, que beleza, o Fox me salvou, que legal. Tipo, quando você salva ele, ele agradece. Ele é humilde. Aí vem o Pepe, você salva ele, ele. Ah, teu pai me ajudou desse jeito também, valeu, brother. Isso, é sempre o cara que quer te lembrar que teu pai morreu. É, sim. Aí o Falco vem. Ele é aquele cara. Não, é ele, cara. Quer, ele quer fazer você pensar que você é tipo teu pai, mas na verdade ele só te lembra que teu pai morreu. Que é escroto também. Mas ele salva o Falco e o Falco só. Tipo isso, sabe? Pô, beleza, né? Cara, eu acho que tá tendo muito pouco óbvio nesse podcast. Eu tava imaginando muito mais óbvio. Quer falar da Lightning? Não, cara. Mas é bem fácil, mas você não quer soltar um ódio nervoso, uma fúria, uma destruição? Pensa no mulher que você odeia, cara. Mulher que odeia forte? Mulher que odeia forte? Essa palavra acabou de me lembrar. Eu odeio o Elfuete, cara. Elfuete, sim. Por favor, obrigado. Cara, ele é a coisa. Por que você odeia? Porque vamos falar então. Ele é ridículo. Porque pelo Abel ele consegue ser mais do que o outro. Peraí, não. O Abel é irado. O Abel é irado. Eu não gosto de ser o cara que traz essa carta de que ele é uma representação muito escrota do mexicano, porque eu não sou esse tipo de gente. Ah, não. Mas eu acho que, cara, eles meio que foram muito pro brinco nesse sentido. tipo assim, ele não parece um luteador como eu imagino um luteador irado. Luteador é uma parada maneira, irada e sagrada que você não pode blightar, e eles blightaram. E cara, é muita força pra blightar. Ele tem uma personalidade escrota, o moveset dele é a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Ele é aquele personagem que consegue ser chato de jogar com e chato de jogar contra, tá ligado? Aham, uh-huh. O rei do mix-up. Ele é, cara... Vira jogo de adivinho com ele. Ele é ridículo, cara. Ele é ridículo. Eu lembrei de um que me incomoda foda. Eu achei ele escroto visualmente, tipo, muito. E um que eu realmente não gosto, eu detesto. O que me incomoda visualmente é o Voldo do Soul Calibur. Voldo? Que personagem escroto. É, nossa, ele me incomoda foda. Eu não gosto dele. Cara, a Rebeca adorava o Voldo, sério. Não, cara, não dá. Não agora dá. Eu entendo a sua crítica, eu acho que ele tem um lance maneiro, porque tipo, ele é meio. Como é que chama? Exótico. Os golpes dele são bem diferentes, ele se move maneiro. Ele me lembra aquela mulherzinha do Tekken que eu gosto. Na verdade, a mulherzinha vem depois. Esculomania! Né? Qual a mulherzinha do Tekken? A Zafina. Ah, Zafina do 6. Ela é tipo Voldo, só que maneira, no caso. Uh-huh. Quem é? Você é tipo Esculomania? Ela é egípcia? Ela é egípcia, é. É o lore do 6 é baseado nela. Ela tá no 6 e só no 6. Ela é uma cartomante, ela vê. É. Ela baixar, o Azazel tá chegando, é ela que avisa a galera que o Azazel tá vindo. Ela é a Rose do Tekken. Maneira, mas você fala os golpes dela, é isso? É, não, tá falando que eu odeio ela, não. Tipo, a movimentação dela é parecida com a do Voldo, só que ela é legal, entendeu? Uhum. Mas ela só teve no 6 mesmo, e pelo final do lore do 6, que ela joga o Jin pra fora da pirâmide e leva a pirâmide pra baixo com a esfera incubada pelo Devil Jin, provavelmente ela não volta, não. O 7 não tem ela, cara, por exemplo. Ela falando morre. No Tekken, o Tekken tem uma quantidade absurda de personagens escroto. Que isso, cara? Assim, não vou nem conseguir lembrar de todos. Que mas isso, qual é Leo, o nome daquele cara que é uma mulher? Ah, o meio-irmão, tá? Não. Não. Peraí, então vamos... É um que é uma mulher que finge que é homem, eu acho. Não, Léo. Acho que é Leo. Acho que é Leo. Ele é podre, cara. Não, tá, assim, eu não tenho contra travesti, eu adoro a Ferris. Eu adoro a... Que é Ferris? Ah, não, Ferris não é travesti, cara. Ferris só é... Eu não gosto do jeito que o personagem se apresenta, mas Bajiquan é legal pra caralho. Enfim, teoricamente o Leo também é crossdresser. Eu falei um termo preconceituoso. Tá, entendi. O Leo é crossdresser apenas? Eu não sei. Bom, não importa. Leo é cross-dresser. Ele é o que ele quiser. Ele se finge de homem, quer dizer, de mulher, de homem, pra ser respeitado, sei lá. Pra... Ah, entendi, tá. É pra que levem ele a sério. Entendi. Eu não gosto do personagem Leo, porque ele meio que é a cópia do Rock Howard, sabe? É, usa a mesma roupa. De certo modo. Pode crer, ele só botou um cachecol. Não gosto. Cara, você já viram... A única coisa que eu gosto nele é o estilo de luta. Mas sim. Eu não gosto de nada dele, ele é roubado pra começar. É, vocês já viram a roupa de praia dele, que lançaram num DLC desse? Não vi, não vi. Não sei se quero ver na real, não. Eu não gosto do Kratos. Você não gosta do Kratos? O Kratos é podre, cara. Qual é o problema com o Kratos? Não é... Cara, visual. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Vamos inverter a fala da GG. Alguém gosta do Kratos? Eu vou defender o Kratos. Olha aí. Só porque sim. Mas eu queria que tivesse o herói na série. Seria interessante. O Kratos assim, é o seu herói de ação. Merda, eu não defenderia ele. É o seu herói de ação, cara. O que ele precisa ter? Não? Me dê um argumento. Ele é basicamente instável, cara. Você não compra a missão dele ali, o objetivo não, dele de forma. Você não compra a missão dele? Não. Mataram a família dele. Peraí, então você não. Famílias por isso. Não importa, brother. Não importa, cara. Quando acontece com a tua é que tu fica puto. Quando é no cu dos outros, amigo, é tudo ótimo. Ele destruiu o Olimpo, meu amigo. Ele destruiu o Olimpo. Ele matou o pai dele. Ele tocou um zaralho, cara. Não, mas depois. Ele tava morto, depois. Ele tava na moral. Foi a grande merda. Eles queriam botar o cara pra lutar contra os deuses do Olimpo e eles inventaram um motivo escroto pra isso. Sim, não. O Zeus, quando você vê, tipo, no final, o Zeus é muito mais escroto que ele. Mas ele foi escrotíssimo também com todo mundo. Ele é um filho da puta. Ele é um babaca. A gente cara, gosta das atrocidades que ele faz. Você relaxa, caralho. Ele é tipo o Judge Dredd. Quanto mais fascista, mais a gente gosta. Quem na mitologia grega não é escroto? O Dr. Bod tá muito bandido bom, bandido morto. É. O senhor. Não, o Hércules é bem escroto, cara. foi no God of War 3. Tem alguma cena que a gente aperta os dois olhos de alguma criatura e a gente tem que apertar o LR alavanca. Meu amigo, é maravilhoso aquele momento, você distrai. É, são os primeiros 15 minutos do jogo e são os melhores primeiros 15 minutos da história do videogame. A luta contra Poseidon, aquela primeira pedacinho ali de 10, 15 minutos do é, que os titãs te levam pro Olimpo. Eu ia falar Metal Gear. Do Poseidon no God of War 3 é um dos melhores primeiros 15 minutos da história de videogame até hoje. Cara, sabe o que mais me irrita no Kratos? O que te mais irrita? Ele fala gritando. Eu odeio gente que fala gritando. Ele fala gritando. Foda, isso é ruim. Foda também. Power, agora. Olá. Olá. Odeio o quê? Olá, tudo bem? Olá. Olá, Lisnimigo. Olá, Elapse. Olá. Olha só, tem uma coisa pior do que o cara ter que falar gritando. É o fato de que o dublador brasileiro teve que realmente gritar. Tudo, porque não botaram nenhum filtro na voz pra ficar tipo americana. É. Então teve que ir na garganta, no seco. E aí. Zeus! I will have my vengeance! Que isso, cara? O Kratos é sensacional. Ele é um herói de ação. Sabe quem é vazio? O Nathan não Drake. É o Nathan Drake é vazio. Um herói. Aliás, lapso, só um Eita, negócio. Fala. Eu tava vendo um vídeo ontem do Guilherme Briggs fazendo várias vozes, né? Sim. Aí toda vez que ele fazia uma voz tipo do Buzz Lightyear ou do Samurai Jack. Buzz Lightyear. A minha namorada falava, ué, é o Pivoto? Quem é o cara? eu já ouvi essa também. Buzz Lightyear do Comando Estelar. Mas é porque eu ouço a voz do cara desde que eu tenho 10 anos de idade, né, cara? Então eu tô há 21 anos treinando a voz dele. Muito bom. Deixa eu aproveitar essa bola que eles levantaram aí, que não é jogo, mas um personagem bastante odioso. É o Woody do Toy Story. Ele é um babaca. Ele é um filho da puta. Não, o Woody só quer manter seu status quo. Ele quer manter o status quo. Não, mas ele é bem babaca com isso. Sim, mas tá curioso, né? Mas ele se redime. Ele é um boneco. Ele é humano, não, ele é um boneco. Não, ele se redime depois, brother. Ele se redime foda. Ele é um boneco for real. E ele faz parte da cena. E ele faz parte da. Ele faz parte da melhor cena da história do cinema. Que contém a melhor frase da história do cinema. Que. Buzz, estamos errando o caminhão! Não estamos virando o caminhão. Estamos virando o Andy. E aí, cara, essa cena ela é tão escrota. Porque o moleque. Ele acha os bonecos no topo da caixa. A caixa tava parada do lado dele. Aí ele olha pra caixa e achei os bonecos que eu perdi. Tipo, no topo não, da nunca, caixa. E nunca. De graça. Né? Não, quem nunca perdeu alguma coisa, eu nunca mais vou achar. Não, e tava na sua cara, né? Não, e a tua mãe falou: se eu achar essa merda, eu vou bater em você. Sim. E tá tipo em cima da cama. Caralho, até a que... mãe de vocês era violenta, hein? Não, eu nunca bati de verdade, só ameaçava pra ver se tu ia procurar de verdade. A minha não. Ah, não, dona Rose não. Olha só, eu vou subir, eu vou procurar. Mas se eu achar, eu vou quebrar. Não me fala. Não, deixa que eu Você me perturbou pra ganhar essa porra e agora você perde. E agora você perde. Eu vou te dar 5 minutos. Se você não achar essa porra, eu vou te bater tanto que você nunca vai me fez gastar 10 reais a mais por causa de 4 bonecos. Sim, esse é meu pai. Ai, cara. Não, olha só, mas a parada do Woody. Cara, se o Woody não fosse um escroto no primeiro filme, não tinha filme. E aí, você tem que agradecer ao Woody. A história tudo bem, é baseada na história no primeiro, né? Woody é o vilão do filme. No primeiro ele é praticamente isso. De certo modo, ele é. Porque você compra o lado dele. Ele não é construído como vilão, mas ele é bem escrotinho com o Woody, porque ele quer ser o reizão da porra toda. Não, mas o filme acontece por causa dele, porque ele é escroto com o Buzz no começo. Mas depois ele se arrepende e vai lá recuperar o Buzz. Ele é um ditador, filha da puta, ele impõe a regra dele naquela porra daquele quarto, todo mundo tem que fazer tudo ao toque do Woody. Sim, ele é o cara do The Walking Dead. Senhor da Democracy. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Eu sei porque eu tenho visto muito Toy Story, porque meu filho começou a gostar de Toy Story agora. Então eu vi recentemente 1, 2 e 3 seguidos, praticamente. O Woody. Você já assistiu 3 já? Tá doido? Já. Nessa idade ele não se toca na analogia, não. Não, ele fala lixão. Eu falei, cara, eles estão lixo, filho. Aí ele fala pra mim, lixo não, papai, lixão. Eles estão lixão. Lixo não, papai, lixão. Mas não se toca ainda da Só adultos que choram nessa parte. Tá o PH chorando que nem o PH. É isso. Batendo pau. Eu choro quase sempre quando o Andy vai dar a live. Mas vamos falar do que é importante. O Woody, ele só é babacão e ele se reconstrói porque o Buzz, ele é um lelé da cuca completo no primeiro filme. Mas olha só, ele não programou. Com certeza, outros bonecos chegaram ali na mesma condição. A diferença é que todos eles chegaram pra ser coadjuvantes. A boneca que era pra ser a Barbie não foi, que é aquela pastora. O dinossauro, o senhor cabeça de batata. Todo mundo deve ter chegado ali, tipo, ah, eu sou o senhor cabeça de batata. E aí aos poucos a galera, não, cara, assim, você é um brinquedo, brother. Fica na moral, tá ligado? Mas. É porque o Buzz chegou pra ser o The Buzz Lightyear do Comando Estelar. E aí é foda, né? Aí o cara chegou pra ocupar o teu cargo, brother. O Andy, ele fala isso, quando ele entrega os brinquedos dele pra menininha no final do 3, ele fala assim, esse aqui é o Buzz Lightyear, ele é o melhor brinquedo de todos os tempos. Olha só, aí ele abre as asas, é o mais legal de todos. Isso. A menina, uau! Quem não vai ter ciúme dessa porra? Eu tive ciúme do Buzz, caralho. É isso. Mas ele falou alguma coisa sobre o Woody também. Ele fala que esse é o melhor amigo. O do Woody é o que quebra o coração. Não entendi. Problema. Ele vai ser o grande companheiro. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandorar. É isso mesmo. Aí você segura o choro e fala, caralho. Estou chorando agora, na real. O Woody é o seu melhor amigo. O Woody é o seu companheiro em toda a sua vida, em todos os seus melhores momentos. Ai, não vou falar essa merda, não vou chorar. É isso. Aí. Eu já estou chorando. Não era pra odiar? Não era. Big The Cat, vamos falar do Big The Cat? Foda-se. Não era sobre ódio este programa? Cara, Big The Cat é ok. Gente, a gente vai falar então do elenco de Sonic todo agora, ok? Sim, vamos começar. Elenco de Sonic? Vamos lá, vai lá, Paty. Tá proibido de falar do Tails. Não, o Tails é o pior de todos, mas vamos lá. Não, mas o Tails vai. Não. Ó, não. Não haverá censuras. Deixa o Tails. Não, o meu preferido vai dar uma merda, a gente vai ficar discutindo meia hora, não é o propósito. Isso, é o boneco favorito da história do Ninja Inimigo, mas é o pior de todos, mas vamos falar disso aí. Mas o fato dele ser o favorito do Pedro Henrique só maximiza o ódio. Vocês estão ligados que o Big vai ser jogável no Sonic novo, né? Mentira, jura? No Mania? É, ou foi o 1º de abril essa porra, na real, eu não lembro mais. Não, Mania não, Mania é todo perfeito, não vai ter esse aborto não. Sim. Esse aborto. Não vai ter Flame the Cat, aquela morceguinha, não vai ter Amy Rose, como eu odeio Amy Rose, cara. Que isso, cara. Não vai ter Amy Rose. Não vai ter jogável não, vai ter não, dando tchau em algum cenário. Eu acho que você é misógino, Bode. Eu odeio todos os animais igualmente, independente do sexo. É, ok. É justo. Ai, mas caralho. Aí? Shadow é top. Gosto do Shadow. Gosto do Shadow no Adventure 2 especificamente, porque depois ele fica bem escroto. E no jogo? O Shadow, ele é tipo o Star Wolf com câncer, né? Você jogou o jogo Shadow the Hedgehog? Jogou. 9 finais, eu acho. Com 9 finais diferentes? Fiz a maior. Mentira. Não sei, não fiz mais. Você gostou desse boneco? Boneco? Esse jogo é odioso, cara. Esse jogo, como diz o Castro, esse jogo é um câncer. Certo? Esse jogo me dá câncer. Cara, vocês já pararam que a voz do Castro voltou normal? Tipo, a magia acabou? É verdade, Que droga, né, cara? É, brother, me dá câncer. Foi pra merda de vez, eu tô no computador novo agora. Ah, entendi. Então, cara, você não tem como resgatar aquele computador só pra gravar com a gente? Porque a tua voz fica incrível, cara, dele. Não dá. Depois do último e-mail que eu gravei com o Daigo, que deu merda e metade do e-mail foi pro caralho, aí... Pô. Ah, eu lembro, você falou. Tudo bem. Que pena. Que pena, amor. É. Não, mas olha só. A vida, o amor. Vamos de baixo pra cima no Sonic, então. Vamos lá. Sonic. Quem odeia o Sonic? Não, o Sonic é fantástico. Não, o Sonic é ok. Sonic é maneiro, principalmente. Até com aquele cachecolzinho top, aquele poncho, sei lá, que foi aquela. Não, sim, cachecol. Principalmente o barrigudinho. O personagem japonês com cachecol, eu só admito o cachecol vermelho. Porque aí a referência é foda. Qualquer outra coisa. É, cachecol amarelo. Não, ah, cachecol amarelo. O cachecol amarelo é vilão. Exatamente, eu pensei o Proto-Man. Então, mas o Proto-Man é vilão e ele já é todo vermelho. Ele não e é aí... vilão, cara. Da onde você tira ele? Ele é o vilãozinho. No começo ele era. Cara, ele é o Kojiro Hyuga no começo era o quê, então? Era o vilão, porque ele era rival. Depois ele ficaria normal. Ninja inimigo também. Não. O Vegeta ele não se aplica. Ninja inimigo é ninja inimigo. Mas olha só, cachecol amarelo é pra vilão ou pra anti-herói. Então, no máximo, tá? O protagonista tem que ser cachecol vermelho. A referência só serve com cachecol vermelho. O do Sonic não é amarelo? É, não, é pior, é uma cor de terra. É porra de burro, é marronzão. É meio marronzão. É porque não é um cachecol, é tipo uma máscara de Black Cross. É um poncho. Sonic Boom, é tudo errado. É, o Link também ganhou um cachecol azul. Cadê seu deus agora? Não, mas verdade. O Link. O cachecol dele é lindo, hein? Ele usa roupa não, verde. Não, é um lenço. E é um lenço. Todo mundo é concorda que Sonic não existe, né? É, tirando o Sonic Boom. Tirando o Sonic Boom, tá? Por mais que assim, no limite, eu até acho o visual do Sonic maneiro, porque ele tem umas. Ele tem umas ataduras no pé, que por qualquer motivo eu achei maneiro aquilo. Mas é escroto, mas eu achei maneiro. Tirando isso, e o Knuckles usam muito Way. O Tails, que é o próximo, ele era maneiro, mas ele foi ficando pior conforme foram colocando outros bonecos. E aí ele foi se tornando mais um dos bonecos chatos. O que eu vou aceitar aí, Lápis? Eu aceito quando você diz assim, o Tails, ele se autodestruiu quando no Sonic Adventure 2 ele falou Tornado Transform! E ele transformou o avião em Megazord. Ficou no Megazord dele atirando psiu. Falei, no Adventure 2 ele é escrotinho, cara. Porque o Sonic 2, com o Super Sonic voando e o Tails com o avião do lado, aquilo é incrível. Aquilo é uma das melhores cenas da infância. Mas depois foi entrando muito boneco e eles eram muito escrotos. E o Tails foi se misturando nesses bonecos. O Knuckles também. O Knuckles também era muito maneiro no começo. Mas caralho, era o Knuckles. De tacar, né? Ele não conseguiu. Olha o Knuckles, ele é radical. Igual o Sonic. Não, o limite dos personagens do Sonic é o Knuckles? O limite é o Knuckles. Por quê? Você quer deixar outro boneco seu limite? Você quer colocar a Amy? A Amy é a próxima na lista. Cara, não. É o limite da zoeira no Sonic. Qual é o limite do humor? Cara, vamos falar do Knuckles. O Knuckles não é nada. Ele é só tipo no Lord Sonic, ele é guardião da Esmeralda e acabou, ponto. Ué, o Knuckles é o ninja inimigo do Sonic. Ele é o Vegeta, é. Tudo é o ninja inimigo. Agora é o Shadow. Não, o Shadow não é ninja inimigo. O Shadow é tipo Star Wolf, ele é o rivalzinho escroto. É o rivalzinho babaca. Sim, é. Ele nunca fica do bem, ou fica? Ele fica do bem, sim senhor. Tá? No final do Adventure 2, fica do bem, entre morre. Não, mas se fica do bem e morre, não conta. Eu acho que se você se redime pra morrer. Não, mas ele se redimiu e salvou a humanidade e morreu. Então, mas eu acho que isso é só pra você. É mal, só que ele faz alguma coisa boa no final. É só pra você não terminar odiando, entendeu? O boneco. É esse nível. Não, mas no final, porra, não. O herói do Adventure 2 é o Shadow, cara. Você começa odiando ele, mas aí você percebe que ele se equivocou ali e tal. Ele tem que se redimir, se sacrifica e pronto. Ele morre. Da vida pela terra. E ele é bem furry, né? Ele tem um pelinho no peito, né? Ele já é adolescentezinho. O problema é esse. Não, ele foi clonado, aí virou merda, aí acabou. Acabou o sonho. Furry é aquela coelhinha do Sonic. Que aí, quando a gente entra nessas porra, aí tem a mulher morcego, a bate-morcego. Eu gosto da mulher morcego porque é tipo meio que uma inovação em termos de furry, tá ligado? Caralho, é voador. É uma sucubo. É gato morcego, tá ligado? É, pode crer. Tem a gatinha do fogo também, ela é legal. A Blaze é aquele robô. A Blaze é muito maneira, sai da água. Cara, posso fazer um link pra parar de falar de Sonic? Tem no Sonic Vagalume. Heroes que o time é um jacaré, um vagalumezinho. Ah, e o time Chaotic, não, é uma abelha, pai. Ah, é? O time Chaotic é foda-se, é só zoeira. É só zoeira aquele. Uma tropa de... E tem aquele bicho rosa, né? Que tem um chifre. É o Wesp. É um camaleão? Camaleão rosa? É. Ok, tudo bem. Sendo um camaleão, eu aceito. Eu respeito ele porque ele é um ninja. E o outro time são as duas meninas e o Big, né? É. É o time da Amy, é da Coelha. Eu vou admitir uma coisa pra vocês. No Sonic Adventure 1, a história do robô é bem maneirinha. Você termina com fios, tá ligado? Com fios. Não, mas o problema é que aquele robô já era ali. Dali pra frente é só outro da mesma série, mas que não é ele. Sim, mas eu tô falando da história do Sonic Adventure 1, do robôzinho. Ah, e no final ele lembra que ele era um passarinho E você, é, tipo, caralho, ele era um passarinho. E você fica meio bolado, mas fora isso. É, mas olha só, o Big me dá raiva de uma coisa. Sacrificar lá e tudo bem, mas o Sheldon sacrifica e foda-se, né? Tô vendo, tô de olho. Tô de olho. O Big me dá raiva por um motivo. Ele é cópia do Mauro, do Waku Waku 7, que já é cópia do Totoro. Não, pior que é, né, bicho? É, então, assim, o Big é muito cópia do Mauro. Isso me dá raiva. Até a cor é igual, é a mesma cor do Mauro. E o pior é que ele é uma cópia escrota, né? Porque ele não tem nada de bom. O Mauro é irado. Ele tem uma criancinha junto com ele. O Big não, tem nada. Briga com a criança. Isso, então. O Big é escroto. O Mauro tem uma criança em cima da cabeça. Lá, ele protege a criança. Eu acho que você nunca jogou Sonic Adventure. O Big, ele nasceu escroto. O 2. Porque ele nasceu escroto. Só joguei um. Ele é tipo. A jogabilidade do Big é pescar, moleque. É pescar. Cara, a única coisa que eu joguei do Sonic Adventure é até a baleia. Eu acho que depois eu parei. Bom, até aí você não pode usar pescadores, não, porque meu avô pescou até morrer. Olha aí, hein. Olha aí. Revelações. Qual é o de pescar? Eu tô confuso. É, o Noctisla é maneiro? É. O Ryu do Breath of Fire pesca. Manda o Ryu pra tirar. Ah. Ele usa cachecol e pesca. Cadê seu Deus? Ah, Tio Big do Nier Automata também pesca. Eu tô todos os protagonistas de Nier. Quem eu lembrei que é escroto? Ele não é tão escroto, na verdade. Ele é mais escroto por comparação. É o Gal do Final Fantasy. O Gal é um boneco escroto. Ele é um escroto. O Gal, o Maru, ele já tinha acabado a criatividade. Não, já foi assim. Não, brother. Não, brother. Não é maneiro, não. Cala a boca, não, o Maru. Brother. Não, brother. Tem uns ali que podia ficar sem. Tem uns bonecos ali no 6 que podiam ter passado barato, batido. Só o Gal. Eles podiam ter trocado um deles no General Léo. É, olha só. É, com certeza. Olha só, eu sei que faz parte da história, do Shadow e os caralho, mas o velho e a netinha já não tem. A partir dele já não tem necessidade nenhuma, cara. Não, o Estrago eu acho legal, a Helm eu acho escrota aqui, a Helm é legal. Estrago, Helm, o Mario, o Gal, eles já estão ali. Famoso desnecessauro. A Helm é a garotinha? A Helm é a garotinha. Não, a garotinha é do caralho. Então, é porque ela faz parte da história. A filha do Shadow, ela é filha do amigo do Shadow. Descubra. Joga de novo aí. Do Shadow. 25 horas de jogo. Ah, é, pode ser que ela é brother do cachorrinho, né? Isso. Ah, o Interceptor lembra dela. É o único que o Interceptor. Tem duas coisas. Primeiro, o Interceptor trata bem ela, a única pessoa do mundo que ela trata bem. E segundo, é que ela pode usar. Ela tem um Nexus que é da família dela. E só a família dela pode usar. E você só consegue equipar nela e no Shadow. Pode crer. É o Memento Ring, mó bom. Não tira qualquer status ruim. PH. Deixa eu fazer uma pergunta bem, bem sincera. Sabe aquela série que tu curte muito, assim, que tem a ver com corações e tal? Vamos lá, vamos a isso. Tetra e mundos, sabe? Vai, fala pra mim, não teve nenhum personagem dali que você odiou? De Kingdom Hearts? Deve ter, cara. Porque eu sinceramente tive muitos problemas, eu odeio um pouquinho, o Terra e o Vanitas. Não, vamos lá, o Vanitas é um merda, ele é um vilão escroto inventado só num momento lá, ele é um escroto, tudo bem, é um escroto. Uhum. Agora, o Terra ele tem um arco bem legal, que é a questão do ele é tipo o Anakin Skywalker, só que bom, entendeu? Bom não, porque ele é burro igual. Mas ele é muito menos escroto, porque o Anakin Skywalker é muito escroto. Muito escroto. Mas o Terra, pelo menos você vê ele se afundando nas trevas porque ele precisa. Ele meio que precisa ajudar o Anakin. O Anakin também, cara. Você vê o Anakin se afundando. Não. Chega alguém no ouvido do Anakin e fala: qual é? Se tu for do lado negro, tu salva tua mulher que eu acho que vai morrer. Aí, isso não acontece com o Terra, não, em nenhum momento. Porra. Não, acontece a mesma coisa com o Terra. Não. Tem uma hora que o mestre dele. Imagina o Obi-Wan. O Obi-Wan vira e fala assim: olha só, eu vou matar teu irmãozinho mais novo. Aí vira o Anakin e fala: tu vai matar porra nenhuma. Aí o Obi-Wan fala assim: eu vou matar porque um dia ele pode liberar um poder escroto e matar todo mundo. Aí o Terra vira e fala: não vai matar nem fudendo, eu que vou te matar e vou usar o poder das trevas pra te matar. Isso é maneiro. Agora, o Anakin é tipo assim: tu vai matar minha mulher? Não, a minha mulher vai morrer do nada? Então eu vou matar criancinhas pra salvar ela! Cara, olha só, na defesa do Anakin, tipo, ele já tava meio que encaminhado pro lado. Depois da mãe dele, cara, perdeu a criança. Ele tinha matado crianças, não era a primeira. Não é o primeiro infanticídio dele, entendeu? Infanticídio. É. Padrão, assim. Uma vez que você mata criancinhas, a segunda vez é muito mais fácil, todo mundo sabe. Você pega gosto pela coisa, né? Ok. Já que a gente tá falando de Star Wars, tem muito personagem de Star Wars que eu acho escrotinho. Eu gosto muito de Star Wars, mas tem muito personagem ali que eu acho bem escroto. Tipo, Obi-Wan Kenobi, eu gosto muito dele, mas ele é um escrotaço, cara. Ele é muito tipo, escroto. Não, Qual Obi-Wan? Obi-Wan do McGuinness ou Obi-Wan? O Alex Guinness ou o filho da puta do Transporte? É, Guinness ou Transporte? Transporte? GG. É, ele fez Transporte. Ah, o ator. Cara, o preferido do Obi-Wan. Okay. Escroto é tipo todo e qualquer personagem desses últimos filmes aí. Caralho, calma aí, né? Não, você quer ser um personagem ruim? Vocês viram esse último filme? O. Como é que é? Rogue One. Tem um personagem que é o anti-herói do filme. Eu esqueci o nome dele. Que é o protagonistinha? É o Solo. É o protagonistinha. É o vilãozinho do bem. O latino. O Wolverine. O genérico é o sósia do Wolverine Martel. É o Cassian. Não, é ele mesmo. Cassianando. Não é ele mesmo, não, é o sósia. Não, o Pedro Pascal, não é não, cara. Não é o Pedro Pascal. Não, é Diego Luna, o ator. Não é o Wolverine, não. Tá, o que tem, Cassian? Ah. Não, se eu falar que ele é muito merda. Muito merda. Desses novos, ele é o mais pior. Merda. Ele é o pior de parada. Ele é só um merda, ele não é escroto. Ele é muito escroto, Dai. Ele é escroto e merda. Não, peraí, eu vou te falar o que é esse cara. Ele é o boneco que eles não conseguiram o elfo do Senhor dos Anéis pra fazer o papel. Orlando Bloom? Credo. Eles não conseguiram o Orlando Bloom pra fazer o papel. É isso que é esse cara. Não, o Orlando Bloom já passou da validade. Já passou da validade? Não, com certeza. Mas assim, ele é só o cara que não conseguiram o Orlando Bloom pra fazer o papel. É essa parada. Ele só faz. O Orlando Bloom é pior. Capitão. Mas enfim, cara, só quem salva nesses Star Wars novos são os personagens que não tem foco bastante no filme pra você odiar. Tipo aquele chinesinho lá, o. Não, as duas protagonistas eu achei incríveis. Nossa, elas são horríveis no mesmo. Eu achei as duas incríveis. O fato de você achar horrível, pra mim, só mostra que eu tô certo. O Cassianando, entendi. A história que eles contam pra Rey é ridícula, mas a personagem em si se salva. Não, ela é bem. Cara. Eu achei pouco forçado ela ser a Mary Sue, né? Tudo é ela. A Rey resolve tudo, mas. Enfim, a atriz manda bem, a personagem parece que vai. Mas tá, o aquele. Não, eu acho que aquele cara é pior também, o. Caralho, como é que é o nome dele? Finn. Finn é pior que ela. Ele é horrível. Ele é tipo. Faz o papel de negão assustado. É só o que ele faz. Papel. Só faltava ele falar, God damn! Papel de negão assustado. Cara, caralho, foi... Castro, que escroto. Parabéns. É um preconceito Pedro do cinema, Castro. É um preconceito do cinema. É um personagem estereótipo no cinema escroto mesmo, que é o negão assustado. Você tá falando que ele era pra ser aquele boneco que era falar, cara, você falou que os Shiras iam estar atrás da gente, os Shiras estão atrás da gente aqui, cara! Olha isso, o Rabi, que você me meteu, cara! É praticamente. Na verdade, ele seria um personagem melhor se ele fosse full isso. Mas ele é pior, ele entendi. É insosso, tá ligado? Ele tenta ser disfarçado. Mas ele não é nem engraçado. Ele é só, tipo, totalmente sem graça. Ele era pra ser um irmão Wayans, é isso. Um personagem que não é maneiro, mas que eu vejo potencial é aquele. É o piloto lá. Como é que é o nome dele? O Apocalipse. Não teve nada sobre ele ainda, mas eu vejo potencial. Ele é legal, cara. Aí, o Finn e ele vão ganhar 20 milhões de foda points se eles forem gays. Se eles forem gays, caralho, vai ser muito foda. Só deles serem gays, não, mas se eles tiverem uma relação maneira, beleza. Isso, se eles se beijarem. Depois eu já interpreto o Demon como se fosse gay. Eles já têm uma relação maneira, eles são bem broderagem. Ele interpreta como se fosse gay. Se eles tiverem uma relação gay maneira. Como é que ele interpreta? Como é que se interpreta como sendo gay se não tem nenhum relacionamento no filme? Fala aí, vai ele agora. É pergunta pro George Clooney. Ele já é gay. O Batman era gay, é. George Clooney. Mas você já fez algum personagem gay? Ué, o Batman não é gay? Não, o Paul Dameron é um ótimo boneco. Não, é o saxofonista da banda de Moisés Leite. Ele é maneiro. Sabe, vamos pro ramo da luta, da lutinha. Um personagem que eu não gosto, mas eu sei lá, eu... Tudo bem, vai, o lore não ajudou na construção dele, mas é o Liu Kang. Tá, horrível. Não vou nem discutir. O Liu Kang só funciona como vilão. Sei lá, ele não é particularmente escroto, ele só é insosso, vamos dizer assim. Ele é insosso. Eu acho de uma época, assim, o Liu Kang, ele precisava ser o Liu Kang. Ah, ok, chinês sem camisa, né? Entendi, chinês sem camisa. Chinês sem camisa. O primeiro filme. O Mortal Kombat, o filme, é irado. Sim. Não. Eu gosto do Liu Kang do primeiro filme. Agora, do jogo, ele é bem soço. Aí vai tendo aquele lorezinho que você vai, né? E vai ficando cada vez mais escroto aquele lore do jogo. Até que ele vira zumbi e volta no zumbi. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não aprendem. 2017 tem gente que se importa com lore de jogo de luta. Gente, jogo de luta não tem história. Aí, que o Tiguiro e Tekken mandaram um abraço, hein? Sério, eu sei que jogo de luta não tem história, mas sério, Street Fighter V parece que eles não estão nem tentando. Não estão. A história é tipo assim: porra, ah tá, parece porra, um cara que quer catar com você, beleza, vamos lutar. Na história do Dalcinho, o guarda municipal flutuando na rua, porra, maravilhoso. É isso, é irado. Eu vou te falar qual é a história do 5. Doutor Boyd, posso discordar de você em apenas uma série de jogos? Por favor. Street Fighter Alpha. Não. Cara. É melhor que os outros, mas. Eu gosto do Alpha. Olha, na real, não existe história em Street Fighter, mas todos têm cronologia. Sim, e a cronologia. Não tem, não. Ah, tem muita. Tem uma história que o Nash morre. Essa é a história do jogo, é o máximo que acontece. Só que ele não morre, né? Porque foda-se isso. Não, ele morre, mas depois ele vira um Frankenstein. Foda-se daí. Isso. Ele é trazido de volta de uma maneira errada. Isso. E você porque eles estão. Não, ele morreu, mas foi trazido. Cara, olha só, o fato de você. Eu não vou fazer a analogia que eu quero, porque eu vou respeitar a GG, tá? Que você é minha misoginia, de não falar muita merda porque tem mulher no recinto. Mas o fato de você ter vomitado a comida não muda o fato de que você comeu a comida antes. Tá? Ela saiu de você. Eu tô muito curioso pra saber onde você vai chegar com essa analogia. Cara, não, é só isso. Uma coisa não exclui a outra. Eu ia fazer outra analogia. Quando você começa a viver personagens, não valer mais pro mapa, tá? Não, peraí, olha só. Entendi sua analogia, sempre você tem dito sua analogia. É, entendeu. Mas olha só, o fato dele ter sido revivido não é tipo, não foi Marvel. Tipo, ah, apareci. Eu sou Colossus, eu nunca morri. Na verdade, eu voltei. O que você quer dizer? Tipo, pelo menos teve consequências, mas não foi bastante, eu acho. Inclusive, no final da história, ele morre de novo. Ele explode. Sim, lá com. Porque ele não devia estar vivo. É, o Visão explode ele de novo. Foi inútil. Ele absorve tanto que sai com o pau que ele explode. Eu acho que ele reviver foi tipo. Vivendo, sacou? Eu não sabia que ele. Eu não sabia. Eu não sabia dessa. Vai, toma esse spoiler, vai, toma. Eu não sabia dessa. Caralho, que merda. Alguém entrou numa lista aí. Eu não sabia. Eu suspeitava, e eu até acho, inclusive, que eu sei como é que ele revive. Porque não faz sentido esse cara ficar morto. Você entrou na lista. Não, mas já tinha sido já. Quem me contou que morre foi ele no começo. Cara, então, tem mais de um ano a porra da série. Não, o livro tem até mais tempo, mas daí eu não vi nem li. Eu acho a série meio fraca. Não, e eu tava lendo os livros. Eu parei. Game of Thrones. Também tem personagens bem detestados. Ah, é verdade, né? Ele, porque tem muito personagem merda, mas é tipo muito. É. Muito. Game of Thrones é tipo um ódio recorrente meu. Eu realmente detesto essa foto de série. Tem, sei lá, uns 4 personagens detestados. Não, eu acho primeiro. Daigo. Olha só, eu vou te contar minha história com essa série, tá? A gente viu o Liz Inimigo Tava e a gente viu o primeiro episódio da série na HBO. E eu achei aquilo uma merda galopante. O primeiro episódio da série é muito chato. Muito não, ruim. Não, eu tô vindo. Não é tão bom, mas é tipo, não é uma merda galopante. Não, eu achei. Ele é lento. O primeiro episódio parece que é o Paeri contando uma história da vida dele. É isso. Ele começa com um monte de nome de um monte de gente que você não conhece e fala: mas o Cláudio tava lá junto com a Júlia, a Jéssica, e a gente chegou pra falar: caralho, então é por isso que eu odeio. Obrigado por me ouvir. E o Fabiano. Mas aí. Eu acho que vocês estão errados, vocês são imaturos, tá? Imaturos. Pode ser. Mas aí a namorada do inimigo falou: cara, tenta ler o livro. Todo mundo aí gosta de videogame, tá? De Kingdom Hearts. É verdade. Eu não gosto de Kingdom Hearts, não. Nem o Daigo. Cala a boca, Daigo. Mas olha só, cala a boca, calem a boca, calem a boca. Eu tô tentando ensinar o Daigo a gostar. Eu tô tentando fazer o Daigo ver se ele gosta. Aí a namorada do inimigo me convenceu a ler o livro. Eu li o primeiro capítulo do livro. Os livros eu gosto, não suporta a fé. Ah, então eu não sei o que eu tô falando isso, porque tu tá igual que, né? Tá igual a mim já, tá bom. Fim. Parei meu argumento. Era isso. Mas eu gosto muito, eu gosto do, da série. Mas eu vou ver, eu vou ver. Eu li alguns livros e tô em dia com a série. Mas, cara, eu fui rever há um tempo atrás o primeiro episódio. Passou pela minha ideia fazer uma maratona, né? Há um tempo atrás. Eu falei errado? É, desculpa. Há um tempo passou pra minha cabeça fazer maratona. Eu vi o primeiro episódio e ele é muito chato, cara. Ele é muito caralho, cara, que odioso. Tanto que quando eu peguei, eu falei nada, você vê que a única coisa que acontece no primeiro episódio é o cara caindo lá no Sweet Dreams do Fun. O Bran. É só isso. A única coisa que aparece no primeiro episódio é um incesto e uma criança que fica paraplégica. É isso. Uma criança que vai. Sweet dreams are made of. Caralho. O Bram, por exemplo, é um personagem muito detestável. Ele é escrotíssimo. O Bram é detestável? Ele é sensoso também, ele não é tão ruim. É, até onde eu li, ele era muito sem graça, mas o elenco de apoio dele era muito maneiro. Os dois irmãos lá e o. O elenco de apoio dele é maneiro. E o porteiro são muito bons. Ele rolda por causa dele. Ele segura a porta muito bem. Porteiro? Eu ainda não sei a história por trás dele, eu só sei o que o nome dele significa. Então não dá esse spoiler, não. É, mas deve ter alguma coisa com. O Hodor, porra. O elenco de apoio dele, os dois irmãos sapo lá são maneiros também. Não sei por que eu acho que eles são os irmãos sapo, acho que eles são de um pântano, uma porra assim. Eles são os irmãos sapo. É, então foi isso na minha cabeça. Se não me engano, até o símbolo da casa deles é um sapo. Ah, é? Irado. Sapo. Irado. Eu não lembro nem mais o nome deles, tem muito tempo. Cara, eu parei de ler os livros. Shogun e. Pântano, e aí tem tudo um lance pântano. Sim, a casa deles é dos primeiros homens. Fala que o palácio deles fica num pântano e vai se deslocando, tipo. Olha aí, são os Andalus. Eu parei de ler os livros em 2011 ainda. Cara, tem 6 anos que eu parei de ler os livros. Então, eu não falei nada que eu odeio. Mas assim, eu tô bem, eu tô feliz. Eu tava ficando muito chocado que a gente ia acabar um programa sem falar, sei lá, do Aluíde. Mas fala, lá. Não, mas eu não vou falar do Aluíde, não. Eu sei que você não vai falar do Aluíde. Cara, foi agora um pouco nada na cabeça, sabia? Vamos terminar o programa, vou pensar. Na conclusão eu tento falar. Vou ficar pensando aqui com mais força. Eu gosto de jogos. E aí, lá, o que você quer falar? Eu quero destilar o meu ódio sobre Márcio Garcia. Márcio Garcia, há 25 anos, está enganando o povo brasileiro na televisão. Tá, 25, peraí, deixa eu googlar quem é Márcio Garcia. Que eu não... Márcio Garcia, você vai ver. É o vilão, é o vilão supremo da sociedade brasileira. Ele tenta enganar todo mundo com essa cara de pseudo galã, de bom moço, semi-cinquentão dele. Mas esse homem, ele está há 25 anos nos enganando. Qual é a novela que ele apareceu primeiro mesmo? Tropicaliente? Não, mas qual que foi que ele foi casal principal? Foi essa? Caminho das Índias, tá? Caraca, agora eu tô com a música na cabeça. Tropicalito. Achei que você tava com a música do Caminho das Índias na cabeça. Sabe que essa série ganhou um prêmio? Celebridade que ele é ruim, a novela toda, ele é um mexer do mal e tal. Celebridade. Ó, eu vi Caminho das Índias. Eu ganhou tanto prêmio, que eu, enquanto trabalhava na Globo, vi essa novela umas 30 bilhões de vezes, por causa das coisas que eles faziam em cima dessa série, pra vender pra fora. Ó, a Bia Falcão é belíssima, tá? Minha mulher lembrou aqui. Flávia lembrou aqui. Cara, ela tá em outra ligação no quarto, e aí ela ouviu pro Bia Falcão e ela gritou, belíssima. Valeu, amor, obrigado. Belíssima. Mas olha só, o Márcio Garcia... Primeiro problema, tá? Eu não sei com quem a Índia... Quem é a Índia mesmo? É a Juliana... Filha da Paz, tá. Que, não tem nada demais essa mulher. Inventaram essa mulher de galo, de bonitona, né? Ela e aquela Maria Fernanda Cândido. São duas enganações também. Mas... Maria Fernanda Cândido, eles roubaram a MTV, vale lembrar. É, vale lembrar. Mas o Márcio Garcia nessa novela, ele faz o triângulo amoroso com a Juliana Paz e aquele cara, Rodrigo não sei o quê. Que esse é o herói. O Lombardi, esse é o herói. O galo feio, porra, esse cara. O galo é feio. Esse cara é um mito. Esse é o verdadeiro galão mito. Feio. Esse é o verdadeiro mito. Porque ele nariz da justiça. Ele nunca tentou se vender como galã e colocaram ele de galã. E o cara é o galã feio. Ele é o galã feio supremo. Mas o Márcio Garcia, primeiro, ele tentou enganar a população brasileira com aquele programa Gente Inocente. Que é ele, a esposa do Boninho e chegou a ter Daniele Vinicius no começo, né? Não, isso é ponto a ponto. Ponto a ponto. Pior ainda. Tem mais coisa melhor que ele. Colocar em fogo numa pessoa como forma de entretenimento. É isso. Sério isso? Essa bosta matou uma pessoa. Aquela falta clichê pra um auditório, né? Bota dublê, coloca fogo no dublê e depois apaga, né? A pessoa sai. Peraí, ó. Belíssima, pessoal. Belíssima, se não me engano, mas acho que eu não tô errada, não. Tinha a Fernanda Montenegro, era a Bia Falcão, e tinha uma mini Marina Rui Barbosa. Vê se não era essa, que a Marina Rui Barbosa era criancinha com a Fernanda Montenegro. Mini Marina Rui Barbosa? Não. Criança? Era adolescente. Primeira vez que eu vi a Marina Rui Barbosa. Já era adolescentezinha. Não, criança. Não, mas adolescentezinha que ele fala assim, tipo, 12 anos. 12 anos é criança, gente. E é crime, inclusive, tá? Opa! Olha aí. Estejam avisados, tá? Mas olha só, o Márcio Garcia tem cara de vilão. O Márcio Garcia tem cara de vilão e ele agora tá fazendo propaganda dos supermercados mundial. Tá? Ele quer enganar a gente que ele vai no mundial. Entendeu? Porque quando o. Adolescente. É, não, é uma criança, gente. O Daigo, tá chapado. Tá chapado você. Parceiro, eu só tô falando que ela já é escrota com 12 anos. Ah, tá. Falou que tá, ok. É o termo técnico. É, pré-adolescente. Pré-adolescente é um bom termo. Ok. Mas olha só, o Márcio Garcia, ele quer enganar a gente de que ele vai no supermercado mundial, que é um mercado classe C. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele não quer. Não, ele quer. Ele fala. Não, brother, ele fala na propaganda. Quando falta de comida lá em casa, eu vou no mundial. Porque olha só, quando o Tony Ramos me fala que compra Freeboy, é crível. É crível que o Tony Ramos compra Freeboy. Não é crível? Não. Que marca você acha que o Tony Ramos compra na casa dele? Pra fazer um bifinho assim, quarta-feira de noite? Ei, até acabou a bateria do celular aí, ó. Me fala aí, ó. Quando a Fátima Bernardes me fala que compra Seara, é crível. É crível. É, não. Ela não é obrigada a comprar sua Sadia. Não, que não é. Vai comer salame, pivô? Tu não vai, cara. Não, peraí. Ninguém falou que ela tá comendo salame. Ela fala que ela compra Seara. Não. Ela pega um belo de um salame, vai cortando o salame e fala, nossa, que casa todo mundo adora salame. Mentira. Ah, ela fala isso, então. Mentira, tá vendo? E essa mulher dava notícia de noite. Por isso que agora ela faz. Manda pra ela. Auditório. Cara, qual é a mortadela que você gosta? Me diz aí. Qual é a mortadela que você gosta? Mortadela é o lixo do lixo da carne, né? Mortadela é o ápice, né? É. Não. Igual salsicha. Um monte de guia gourmetiza até a mortadela, né? Até a mortadela, né, cara? Mortadela gourmet. Tudo é gourmetizável aí, cara. É. Erva, espinas e pimenta. É feita com restos de picanha maturata. Mas o Márcio Garcia. O Márcio Garcia é um vilão. Eu odeio esse cara. Eu odeio o Márcio Garcia. Não, o ódio que você tem por ele é o que eu tenho pelo Zé Maia, por exemplo. O Zé Maia também inventaram o Zé Maia. O Zé Maia virou inimigo público, né? Agora inimigo público número 1. Ele foi um merda. Eu também odeio, ele sabe quem? Ele fazia legais, mas ele fazia bem mal, assim. Sabe quem eu odeio mais que o Bolsonaro? A Maria do Rosário. Porque ela que inventou o Bolsonaro. Porque eles mais foram. Ou menos, cara. Quem, não. Quem inventou o Bolsonaro foi você e toda a esquerda do Brasil. A esquerda do Brasil. Eu sou de esquerda. A Maria do Rosário foi. Eu sou o comunista sujo. O bode, então, nem se fala. O bode é o fascista, né? Já deu a volta, terra. Fascista. Inventou o Bolsonaro. O bode é militante, né? Porra, militante do PCO. Onde eu ando, eu sou quase um reaça, né? Ah, sim, é, pois é. Não, eu entendo que o bode. Eu entendo que o bode. O que o bode sente. É. Porque, é isso, porque é aquela galera que tá, que tá numa posição, eu diria assim, consciente do mundo, de modo que se você anda no meio da galera inconsciente do lado esquerdo, você tá do lado direito. E quando você anda no meio da galera inconsciente do lado direito, você tá do lado esquerdo. Eu vejo isso pelos meus grupos de WhatsApp. No meu grupo de WhatsApp da galera da faculdade, eu sou um comunista. E com o pessoal onde eu trabalho, um dos lugares que eu trabalho, eu sou o direitaça, eu sou o reacento, caraca, você é um você é um cotinha, não sei o que, é essa parada. Isso é incrível. Isso reforça que você tá bem. Fala assim, cara, tô bem, tô são. É, você sabe que você tá fazendo certo, né? Você sabe que você tá fazendo certo, exatamente. É essa parada. Mas a Maria do Rosário inventou o Bolsonaro e eu odeio essa mulher agora também. Eu odeio ela. E eu odeio ele também. Eu odeio vocês também. E a Maria da Rui Barbosa mas, também. E lá, se quem está nos ouvindo quer odiar e compartilhar o ódio com a gente, porque não é só de amor que a gente quer receber, para qual endereço de e-mail eles podem mandar e direcionar todo o ódio da vida? Você envia seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, o pancadão dos jogos. Você também nos encontrará no Twitch. Pancadão no seu ódio. O pancadão do ódio. É maneiro se você, tipo, passasse o e-mail do Castro agora, entendeu? Tá, cara. Eu tenho uma teoria, tipo, você não tem lixo bastante lá, né? Faz uma meta, se bater 50 e-mails, você divulga o e-mail pessoal de alguém. Cara, pior que o meu não é difícil. Claro. O meu não é difícil. Aliás, o meu acho que é o mais fácil. Não serve pra nada. Ninguém usa e-mail pessoal pra nada. Você tem que divulgar o WhatsApp. É o Instagram. Divulga o Curious Cat lá pra galera mandar pergunta. Deixa eu lá, sim, tem o Curious Cat. Tem o Gato Curioso /baixo frente soco. CuriousCat.me/baixo frente soco. Eu digo pancadão. Mais, eu acho que se você mandar um e-mail odiando alguma coisa aleatória que não seja gente, o Senhor da Eternidade vai achar maneiro, vai falar tipo, caralho aí, concordo contigo. Ódio, odeio. Tipo, 90% de chance de eu concordar com você. É isso. Eu queria falar que 90% de tudo é uma merda. Ah, sim. Se alguém aí for assinante do Esporte Interativo Plus, tem as transmissões que eu fiz lá da E-League, as duas últimas. É, então dá pra. Cara, boa pergunta. Mas eu só sei que. Tá maneiro. Eu fui de comentarista nesse. Então a narração foi irado. Foi lindo, moleque. Foi incrível. Incrível, cara, não. Foi incrível. Aí, assim, cara, o narrador eu acho que poderia melhorar, mas os comentários do Lápis tomam um point pra caralho. Cara, os narradores estavam bem, brother. O detalhe, né? Assim, é tipo. Tava ruim, mas parecia que eles não fizeram dever de casa só, sacou? Não, mas é aquela parada. Sabe quando tem Olimpíada e tem aquele esporte genérico que o maluco nunca viu na vida e tipo, vai narrar? O cara tava chegando ali, mas... Eu acho que os bons narradores, o cara, tipo, ele pesquisa um pouco da parada, só que pra falar, roubou o barão. Não, mas quando chegou nas últimas transmissões, a primeira transmissão, os caras ainda estavam começando a se encontrar, brother. Mas assim, nas últimas transmissões já tava muito bom, tava em belo alto nível. Os caras são muito bons. O ambiente lá de trabalho era bem, bem legal, cara. Parabéns pra galera lá. E é uma parada diferente, né? Um canal de televisão no Rio de Janeiro, sem ser a Globo, sacou? Não é uma parada muito comum. O canal inteiro é aqui no Rio de Janeiro. Então, pô, parabéns pra eles. Vamos fazer um de FIFA agora, já tá rolando, né? Quando o programa for ao ar. Fifinha? Quando tiver de Street, eu só sei que eu quero que me chame de novo. Mas tá lá no EI Plus. Foi incrível. Foi sensacional. Essa parada. Aqui também tem vídeo no youtube.com/baixofrentesoco, no twitch.tv/baixofrentesoco e no... Como é que é o nome daquela outra coisa lá? Twitch. A gente vai assistir o Street Fighter, o filme? Timer. O Timer. Vamos criar um Timer. Já criou o Timer do baixofrentesoco? Vai rolar isso. Cara, eu acho que... Mas calma, se for pra assistir o Street Fighter, o filme, a gente tem que assistir todos. É isso? Como assim todos? Calma. Ué, todo mundo? Todos os filmes? A vingança da Chun-Li lá. Porque tu falou todos, assim... Não, cara, pensei... Eu pensei tipo Mortal Kombat. Teoricamente tem a vingança da Chun-Li e tem o Assassin's Creed também, que é uma série, mas eles... É de 10 minutos. Mas é oficial? Juntar no filme. Assassin's Creed é oficial? A gente faz a escala. Ele é oficial. Ah, é? Não sabia. A gente pode ver Street Fighter The Later Years também, que é foda. Later Years eu quero ver. E eu quero ver o documento MTV. Street Fighter. Ah, maravilhoso. O cara só mandava Hadouken! Pô, era muito maneiro, cara. Não, eu topo. Então, vambora. A gente vai fazer um timer do BFS. E a gente vai usar ele como plataforma. A gente vai inaugurar com o Street Fighter o filme. E a gente depois já pode engatilhar e fazer, sei lá, Fatal Fury. Não, a gente tem que ver todos os filmes. Batendo, cara! Sim! A gente faz os filmes de Street Fighter. Pode ver Tekken também. Pode, The King of Fighters. Não, Dead or Alive. Meu Deus. Tá aí, ó, um filme aí. Se você quiser me triggerar fácil, só fala dos filmes de Dead or Alive. Ah, é? Eu nunca vi. Porque é muito. É muito show de horrores? Cara, deixa eu procurar aqui. Movie. É satanás. Ah, é Toa, né? Tanto que o nome aqui é Toa, vivo ou morto. É horrível, cara. É impossível não ser tão ruim assim, cara. Tô falando sério que não é tão ruim assim. Cara, eu tô falando sério. É tipo, cara, imagina um nada na sua vida, é esse filme. Ele é pior que... Ele é mais fanservice do que aquele Sucker Punch? Cara, muito eu mais. Eu gosto de Sucker Punch, tá? Cara, não, eu também gosto, também gosto. É muito mais. Mas é um fanservice. Sucker Punch é uma bosta. Mas eu acho um filme elegante, do elegante diretor Zack Snyder. É um clipe, cara. É um clipe de 1 hora e meia. É um clipe de 1 hora e meia. Literalmente de 1 hora e meia. Cara, doa, vivo ou morto. Ah, tem as cenas da praia aí, caramba. Cara, deve ser sensacional isso, cara. Eu tô querendo muito ver agora. Ainda tem o Trigueiro. Kevin Nash como base, tá ligado? E ele fica achando que a filha dele é gay o filme todo. Okay. Ele fica trombando com ela e as outras meninas em situações estranhas. E ele fica tentando 2D. Ser o pai compreensivo. Não, não, amor, tudo bem. O amor é livre, você pode ser o que você quiser. Certo. Cara, que eu já odeio esse filme, então. Mais uma coisa aí que eu odeio. Sem ter visto, seria um motivo. Igual eu odeio o filme de Street Fighter também. Eu gosto odiando dele. Do Raul Jr. Cara, do Raul Jr. Eu desse negócio desde o começo. Mas você assistiu esse do Raul Jr. Assisti. Sabe o que eu tô achando do Doe agora? Que todas as mulheres são a Astronema. Porque tem uma aqui que usa peruca, meio lilás. E meio que, tipo, é a Astronema do Power Rangers, sabe qual é? Gente, cara, a gente só tira uma conclusão disso. Que a gente vai criar o nosso timer, tipo, hoje. Vai criar o nosso tema tipo hoje. Vamos marcar, vamos falar, olha só. No próximo episódio do Baixo Frente Soco, na leitura de e-mails, eu vou falar essa merda, mas não vai fazer. A gente vai anunciar a data. Isso aqui é a data da data. A gente vai anunciar a data que a gente vai fazer nosso streaming de Street Fighter do filme. Todo mundo vai se unir pra ver essa merda. Você está convidado. Procurar a imagem de Dead or Alive é soft porn, isso? Que merda. É fácil, né? É bem isso. Sim. Cara, não é soft porn bastante, esse é o problema. Se ainda focasse no soft porn. Ah, peraí, entendi. Calma. Existe um editor de soft porn, cara? Claro, você assim, é mais. Ele agora existe. Não, sempre existiu, cara. Sempre existiu. Não, você pode medir qualquer coisa. É, claro. Você pode medir amor? O nível 1 é sexo na barriga. É o nível 1? É o nível 1? E o nível máximo não. Tá acontecendo, só não tá filmando. Só não tá dando close. Senhor Eternidade, qual é a regra clara quando você joga poker e você perde na rodada com os amigos? Sessão eróticazinha. Você vai assistir. É a sessão erótica, cara, porque a sessão erótica era top. Teve um dia desse que eu tava vendo a sessão erótica com o Ornelas, cara. Muito bom. Na época a gente jogava LOL. Boas épocas aquelas. Estavam os dois juntos, no caso, vendo? É isso? Meus amigos, vou-me embora pra passar. Eu amo vocês. Lá sou amigo do rei. Eu preciso estudar, seus merdas. Ok, são merda. Então, um abraço pra todos. Sempre nas costas. Abraço por trás, sempre. Tchau.